Beleza, tá gravando. Vou passar o slide, agora slide número 2, tá? Bem, essa palestra, ela tem como finalidade a fazer, não é, na verdade, não é assim o melhor dos livros de aromaterapia, porque tem tão pouco livro de aromaterapia, principalmente em língua portuguesa, publicada no Brasil, que não dá pra gente fazer uma peneira e mostrar só o que tem de melhor. A gente tem que mostrar basicamente o que tem tudo, porque é uma meia dúzia de livro que existe em português. E em língua estrangeira, aí sim a gente dá pra gente fazer um pente fino do que é melhor, no sentido de que é melhor apenas aquilo que chega para nós, né? Porque trazer livro do exterior ainda é muito caro. O que eu acho que aconteceu de lá para cá, que foi muito bacana, foi o lançamento da Amazon no Brasil em outubro do ano passado. Então, quando a Amazon começou a vender em real aqui, aí sim explodiu essa coisa da gente conseguir ter acesso a livros em língua estrangeira de aromaterapia. Foi muito bacana. Eu fico enlouquecida, porque toda vez que eu entro na Amazon e digito lá aromaterapia, essential oils, aromaterapia, Williamson Cielo, aromaterapia, até em espanhol tá rolando, vem um monte de livro, tudo assim, R$ 20, R$ 25, R$ 20, R$ 25, aí a gente fica surta, né? Quem gosta de livro surta. Então, acho que isso foi o que aconteceu de lá para cá. Então a gente vai começar a ter acesso à bibliografia melhor, e isso eu acho que vai até fazer com que os editores no Brasil acordem para começar a traduzir algumas obras que existem no exterior, que são fundamentais que existam aqui no Brasil também, né? Muito bem. Só para quem não me conhece, então a minha formação eu fiz linguística, depois eu me pós-graduei em gestão de negócios, trabalhei com marketing uns 10 anos, sobretudo em empresas de serviço. Aí depois eu larguei essa minha carreira de business e fui trabalhar no mundo das terapias alternativas. Tive um estúdio de yoga em Curitiba de 2004 a 2011. E fui professora de yoga com formação em duas linhas, né? O Hatha e o Iyengar Yoga. Aí eu conheci a aromaterapia no ano 2000. Conheci o Fábio em 2007, venho estudando com ele, é o meu principal professor. É o meu guru, é o meu mestre de aromaterapia, mas já fiz cursos com várias outras pessoas também, e estou credenciada como professora no Ibra desde 2009, e mais recentemente eu fiz meu credenciamento também junto à Aromaflora, né? Então, para quem não conhece, é isso. Olha, eu não vou conseguir ler os comentários de vocês, tá? Mas vamos ver aqui que... Vamos ver se assim, algum ou outro eu consigo pescar. Muito bem. Então, quando a gente vai aprender sobre aromaterapia a partir de livros, a gente, evidentemente, que a primeira coisa que a gente procura é a prateleira de aromaterapia, né? Que é daquele tamanho, bem titiquinho assim. Só que existem outras fontes que a gente tem que pesquisar também, porque acaba tendo algumas informações sobre óleos essenciais, sobre plantas medicinais. Então, imediatamente, aromacologia e perfumaria seria a outra seção em livraria que a gente deveria estar procurando. Não que tenha muita coisa em português, mas em sebo a gente encontra algumas coisas interessantes, né? Claro que todas as prateleiras que falam das medicinas tradicionais, como a tradicional chinesa, o Ayurveda, a gente encontra muita informação também sobre plantas medicinais. Do modo geral, a literatura que existe de todas as outras terapias holísticas. Na área de terapia floral, a gente encontra coisa muito interessante. Existem até profissionais no Brasil que fazem o link de aromaterapia com terapia floral. Então, é uma outra fonte de conhecimento também para a gente. E aí, as duas outras fontes de conhecimento já são fontes um pouco mais chatas da gente pesquisar, principalmente porque é uma literatura técnica, né? E aí, o grande local para a gente fazer essa pesquisa seria realmente na internet. A literatura técnica de agronomia tem muita informação sobre óleos essenciais. E aí a melhor coisa quando a gente pesquisa artigo de agronomia não é o artigo em si, é aquele resumo que o cara é obrigado a escrever para situar a matéria do óleo essencial. E aí esse resumo, que é sempre aquela parte inicial dessas dissertações de mestrado, de doutorado, são ótimas para a gente. Porque dá a definição de óleo essencial, dá a definição de quimiotipo, fala sobre as espécies gerais da planta que o cara resolveu estudar na dissertação dele. Aí o resto você desconsidera, porque acaba sendo muito técnico. Mas os resumos desses trabalhos sempre são muito interessantes. Na área de biologia, tem alguma coisa interessante também para a gente ler. E na área de química, evidentemente que tem, só que daí é mais específico para o pessoal que faz aromaterapia clínica, né? A aromaterapia que a gente chama de bem-estar, aromaterapia para aromatização de ambientes, a psicoaromaterapia, às vezes do trabalho de química a gente não encontra muita fonte. E evidentemente que a literatura da área de humanas, sobretudo história, sociologia, antropologia, tem muita informação para quem curte esse tipo de coisa, né? Então, aprender a origem das matérias-primas, aprender sobre a cultura do perfume, a cultura da beleza, para quem curte esse lado mais histórico e vai fazer um trabalho mais na psicoaromaterapia, às vezes tem bons insights nessa informação também, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns títulos com relação a essa literatura mais técnica, tanto na literatura da química, da agronomia e da biologia, não, porque o que eu tenho em casa aqui seria basicamente artigos na internet que eu vou colecionando. Embora em biologia eu não coloquei aqui, biologia não, botânica, né? Tem aquele livro do Henri, esqueci o nome, Árvores Brasileiras, que é um calhamaço dessa idade assim, que é bonitinho para a gente ter em casa. Quer dizer, bonitinho, é um trabalho excepcional do cara, né? Mas eu digo que é bonitinho porque é cheio de foto, bacana, para a gente conhecer as árvores que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente trabalha com tanto óleo essencial que não é nativo, que às vezes a gente compra um livro que paga lá 150, R$ 200 e você acaba aproveitando muito pouco, porque ele só traz os óleos, as árvores que são nativas, né? E os óleos essenciais que a gente usa, a maior parte deles não é cultivada no Brasil. Então a gente compra um livro e acaba aproveitando 10% dele por conta dessa especificidade da aromaterapia, né? Isso, Érica, obrigada. Harry Lorenzi, André, Maria Lígia, Ariana, todos vocês. Muito agradecida. Eu não conseguia lembrar o nome do sujeito. Então ele tem dois livros, né? O Árvores não sei o que Brasil e as árvores que são para que são que vieram importadas, né? Não me lembro o nome do livro. Então mas tem essa questão que eu falei para vocês, né? A gente acaba aproveitando 10% se for fazer a correlação com a aromaterapia. E da literatura técnica de história, sociologia e antropologia, eu trouxe alguns títulos para vocês que são interessantes. Esqueci, acabei de lembrar que eu esqueci lá no meu quarto o livro que eu estou lendo agora, que eu vou mencionar para vocês também, que é legal para o povo que curte a informações sobre química, né? Mas aí eu menciono o livro, escrevo aqui e depois vocês buscam na internet a fotinho da capa. Muito bem, e com relação a fontes, a internet, vocês sabem, né? A internet é maravilhosa desde que a gente saiba selecionar o que a gente está procurando. É muito comum a gente começar a navegar e navegar e navegar dentro do Google e você começar a perceber que as pessoas elas repetem o mesmo artigo ad eternum sem citar a fonte. Aí, de repente, você dá de cara com um artigo que foi o fundador daquela citação que acabou se perpetuando por todos os sites. Então, esse trabalho de garimpo na internet, não é todo mundo que tem muita paciência de fazer. Agora, quando você faz esse trabalho de garimpo, você tem gratas surpresas, porque você encontra fontes muito interessantes. É claro que a literatura técnica é uma literatura que você tem que pagar. Você encontra algumas coisas no PubMed, naquele outro que é NIC, qualquer coisa, que também tem vários artigos interessantes científicos. Mas os melhores artigos são pagos, então a gente acaba ficando muito apenas com a informação que está no resumo. Agora, quando a gente vai falar da aromaterapia de escola inglesa, essa aromaterapia de bem-estar, aí sim a gente tem vários sites interessantes. Aqui no Brasil eu acho que o site da Samia Maluf, o blog dela, é um dos melhores que a gente tem para obter principalmente receitas, né? Para o dia a dia de sinergias, é um site que eu leio diariamente. Gosto muito dos sites das marcas, então você tem o site da Aromaflora, o site da Abraroma, você tem o site da Herbia, o site da bem, você tem vários sites que são interessantes no Brasil, né? O próprio site do Ibra, o site da Laslo, são sites bastante interessantes, né? Não é o portal da CAPES, não, é um outro que é em língua estrangeira. Eu tenho que achar o nome do portal aqui, porque está no meu favoritos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Já acho aqui, aguenta firme aí. Aguenta firme. Na verdade, eu acho até que eu tenho aqui. Peraí, deixa eu achar que eu já ponho para vocês aqui. Só que o problema é que a hora que eu estou pesquisando eu não consigo falar. Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que eu até. Ah, mas não tá aqui, tá no meu iPad. Pera aí. Ixi, agora eu não posso parar meu iPad, então para a gravação aqui. Eu fico devendo o nome desse site para vocês, tá? Hora que eu terminar a palestra, que eu der pausa aqui no iPad, aí eu consigo buscar aqui para vocês. É, então esses sites brasileiros, eles contêm muito boa informação. Eu acho que é legal a gente utilizar. É, então, Valéria, eu me lembro da Sâmbia, que eu acho que é legal, é tudo que a gente gosta, que é o nome do blog dela. Eu gosto bastante bem, aí tem o site do Ibra, o site da Laszlo. Tem o site da Abraroma e da Aromaflora, que são as duas organizações que congregam os aromaterapeutas no Brasil. E tem alguns outros sites de marcas de aromaterapia, né? Você tem o Herbia, que é da de Joinville, você tem a Terra Flor, que é lá do Cerrado, que também tem bastante informação. Você tem o próprio site da Samia Maluf, ou by Samia, né? Você tem o site da Bioessência. Aí essas marcas todas de óleos essenciais têm sites interessantes. Em termos de blog de aromaterapeutas, tem vários blogs bacanas também. E eu acho que hoje em dia o que está bacana seria a gente estar tá acompanhando algumas marcas pelo Facebook, né? Então, em língua inglesa, o Facebook do Robert Serran é muito bom. Ele sempre traz algumas matérias selecionadas que eu acho legal estar tá acompanhando. Então, vocês têm que ver lá no Facebook do Robert Serran qual que é o blog dele. Aí depois a gente tem também o site todas as associações estrangeiras de aromaterapia, que são bem interessantes também, tá? É, são algumas dicas que existem dentro da internet. E em termos de portais, aí existem vários, mas não em português. Em português realmente a gente não tem muita coisa boa não. Agora em língua estrangeira a gente tem coisas muito interessantes. É, os portais que eu mais acesso de perfumaria seria o Osmose, que eu não sei se vocês conhecem, que é o. Quem é da perfumaria conhece, né? Osmose.com.br. Eu não sei se sai direito o site a hora que eu mando para vocês, porque essa sala ela trava alguns caracteres especiais, tá? É, e aí, para de aromaterapia, eu gosto muito do. Bem, já falei do Tserran, mas tem o. Ah, e tem, eu gosto do site do Gary Young, embora tenha várias coisas que ele fala que são meio complicadas. Depois tem aquele site também que a gente consulta planta médica, a gente consulta nome botânico, que é legal também. Puxa, tem tantos, né? Deixa eu ver que mais que eu tenho aqui. Eu até comecei a falar disso, mas eu nem ia falar de site, porque a palestra é sobre livro, mas já que falei. Tem que achar aqui outro. Aí tem alguns. Por exemplo, Sociedade Botânica do Brasil. É um site que eu gosto bastante para ficar sabendo o nome certo de planta. Que eu acho legal, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Tem o Guia do Brasil de Óleos Essenciais. Que é um site também de um cara que também é legal. Enfim, tem que estar procurando esse tipo de coisa, tá? E aí, claro, os diretórios acadêmicos, como alguém de vocês falou do portal da CAPES, que é legal, aquele outro que eu não lembro o nome, mas isso aí depois eu posso tentar pegar esses nomes e coloco lá na fanpage da Casa Mai no Facebook, tá? Vamos passar aqui para os livros. Muito bem, quando eu fiz a pesquisa sobre o que, que tinha de literatura publicada em Brasil em março, eu constatei o seguinte. Primeiro eu usei como fonte o site da Livraria Cultura, que é um site bastante abrangente, né? Então, dos 298 livros que apareceram com o tema de aromaterapia, só 29 tinham sido editados no Brasil. Isso a pesquisa feita em março, lá no site da Livraria Cultura. E aí a notícia triste é essa: dos 29 editados no Brasil, só 7 estão disponíveis. Desses 7, eu vou comentar de 6, e o sétimo eu não vou comentar, porque eu não tenho esse livro. Deveria até ter comprado, mas acabei não comprando, porque não me despertou interesse imediatamente, que é o Aromaterapia para o Amor, deixa eu ver o nome daqui, da Tara Fellner, tá? Como eu tenho Aromaterapia para Amantes, da Meg de Serran, eu acabei não comprando esse livro, mas todo mundo me pergunta sobre ele, então eu vou ter que acabar comprando para poder ler. Mas então existem desses 7 livros, eu vou comentar de 6 para vocês. E aí, os demais livros estão esgotados, embora a gente ainda possa encontrá-los em sebos ou então em algum livreiro que tem um estoque, né, encalhado lá. Então, de vez em quando, a gente dá conta de achar esses livros em livraria também, tá? A autora é a... Deixa eu colocar aqui para vocês. Aromaterapia para o Amor, Tara Fellner. Tá? Esse é o livro que eu não vou estar comentando com vocês. E aí, os sete que eu vou estar comentando são esses aqui. Então, o Tudo sobre Aromaterapia, do Adão, que é um livro que ainda continua sendo editado e reeditado, né? O Aromaterapia, da Eneida Duarte, que na verdade é um livro mais sobre fito do que aromaterapia. O Guia Completo de Aromaterapia, da Joanne Rohr. Depois, o livro que é vendido no site e na loja da Samia Maluf, que é o Abordagem Sistêmica da Aromaterapia. O livro da pesquisadora Adriana, lá do Rio Grande do Sul, que é a base da química dos óleos essenciais e aromaterapia. E o Aromacologia, da Sônia Corazza, tá? Então, vou primeiramente falar sobre esses livros aqui. Bem, esse livro que vocês estão vendo, agora eu tô na página Abordagem Sistêmica da Aromaterapia. Vocês estão nesse slide também? Podem falar lá para mim, por favor. Sim, não. Beleza, joia. Então, esse livrinho aqui eu acho uma graça, tá? Acho fofo mesmo, porque a grande vantagem desse livro é que ele foi escrito por uma pessoa que dá muito curso, né? Então, a Samia Maluf, ela já formou muitos aromaterapeutas no Brasil e ela tem uma penetração muito forte nessa área da massoterapia e da estética. Então, é um livro que resolve bem o problema, né, de quem está iniciando na área de aromaterapia, explica de uma maneira muito simples e muito precisa os principais conceitos. É, não é um livro caro, também é um livro gostoso de ler, porque tá vendo? Ele é bem fininho, né? É todo ilustradinho, com uma fonte legal, então é um livro gostoso da gente estar lendo. Ele possui prancha de 54 óleos, que é, prancha, é, ou seja, é aquele pedaço do livro em que a pessoa coloca o nome da planta, depois o nome botânico, algumas características e diz para que o óleo serve e para que ele não serve, né? É, então são 54 óleos, que acho que são os 54 principais que ela tem em catálogo, inclusive acho que aquela caixa que ela vende cabe em 54 óleos. Depois ainda traz uma prancha, traz uma seção com a prancha de 16 óleos vegetais fixos, que são utilizados como carreadores. E aí o que nos interessa em termos de teoria desse livro seria realmente o conceito da árvore dos aromas. Tá meio ruim para vocês verem, né? Porque eu tô com uma lâmpada estourada bem aqui na minha frente. Ó, esse livro já tá até caindo aqui. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver. Que esse conceito da árvore do aroma, por que que é legal? Porque dá pra entender sobre pirâmide olfativa, dá pra entender sobre as famílias olfativas, né? Então, quando a gente vai fazer uma sinergia, a gente tem que ter esse conhecimento. E depois, quando ela fala sobre o conceito do homem-árvore, dá pra gente entender a ação dos óleos essenciais em cada uma das partes do corpo. É, de maneira que a gente consiga fazer uma sinergia mais equilibrada, mais interessante, tá? É, então é um livrinho bem bacana. E lá na loja dela, ela vende também a Roda dos Aromas. Deixa eu até catar aqui que eu não tinha pegado ele. Peraí. Que é esse negocinho aqui, ó, tá vendo? Que é bacaninho, eu acho isso aqui super fofo. Que você vai girando, tá vendo aqui, ó, você gira... E aí vai te dando a indicação que você quer para aquele problema, mais a sinergia, a quantidade de gotas, a maneira de uso, né? Então tem aqui desde sinergias para perfume até sinergias para tratamento de problemas de pele, cabelo e tudo mais. Então é um material bem bacaninha. E eu sei que a livraria Saraiva editou um resumão de aromaterapia. É, eu já tive ele na mão, já vi, já li, mas não comprei. Então, é uma outra coisa que existe também no mercado, além do livro de aromaterapia publicado pela Folha de São Paulo, tá? Essa roda vocês vão comprar na loja dela, baisamia.com.br, tá bom? Ah, ela não reimprimiu, Tayana? Puxa, então vocês têm que escrever lá e pedir para ela reimprimir, né? Porque é muito bacana essa roda aí, é bem legalzinha. Talvez seja um material caro, né? Porque tem muita faca com corte especial. Bem, o próximo livro que também está editado em português seria esse aqui da Eneida, o Aromaterapia, Uso Terapêutico das Essências Vegetais. A Eneida, ela é médica, tá? Então, quando ela escreve as coisas aqui, ela escreve de uma maneira acessível, mas com muito conhecimento de causa. Agora, o que que é legal nesse livro da Eneida? Bem, ele tem várias receitas, só que é um livro basicamente de fitoterapia. Não é um livro tanto de óleos essenciais. Ela fala um pouquinho, mas o forte dela seria a fitoterapia. E o que eu gosto desse livro da Eneida é que ela ensina diversos métodos para a gente fazer as coisas em casa, como, por exemplo, tintura e infusões, né? Seja em base alcoólica, seja em base vegetal. Ela tem a prancha de 35 plantas. Então, por exemplo, abre aqui, pimenta. Ela fala tudo sobre pimenta, uso interno e uso externo. Agora, quando ela fala em uso interno, ela sempre está falando em tintura ou infusão. Ela não fala em óleo essencial, tá? Depois ela tem aquela indicação por tipo de distúrbio. Então, o que seria uma sinergia para cada tipo de distúrbio. E depois tem um amplo receituário, que vai assim, desde mel calmante, a vinagre aromático, unguento para rachadura, óleo tonificante, loção amaciante para a pele. Então, é um livrinho interessante para quem gosta de colocar a mão na massa e não tem ninguém que ensine a fazer isso. Então, ela ensina, tá? Deixa eu só baixar um pouco o ar-condicionado aqui, que ficou meio quente agora. Tá um frio aqui nessa terra que vocês não imaginam. Agora deve estar perto de zero. Então, é um livrinho bacana que eu sugiro que vocês comprem se não tiverem noção de como fazer esses preparados fitoterápicos em casa, tá? Então, o Ricardo falou que o Senac adota o livro da Samia, né, Ricardo? No curso de massagem. Deve ser da Samia, né? Porque vocês estavam falando da Samia. Ah, já pediu umas 20 vezes? Ai, ai, então a gente tem que pedir mais, né? Então a Vanessa falou que amou este livro, é farmacêutica e acha que vai adorá-lo. Você está falando esse da Eneida, né, Vanessa? Que é esse livro, né? Vocês estão com o slide do livro da Eneida? Sim? Então, beleza. Eu vou passar agora então para o próximo slide, tá? Tudo bem até aqui, gente? Bem, Aromacologia da Sônia Corazza. Esse livro é imprescindível, tá? Vocês têm que comprar. Primeiro que a Sônia Corazza é uma fofa, né? É uma querida. A Sônia Corazza, ela é especialista em cosmetologia, mas uma coisa que ela não conta, mas que ela fez, foi medicina. Então, ela fez medicina, mas ela não chegou a exercer a medicina, não tem CRM nem nada. Ela cursou medicina porque ela sentiu a necessidade, no trabalho dela, falar de igual para igual com o médico, né? Porque ela é uma pessoa, uma consultora de empresas de cosmética e tudo mais. E aí, quando ela me contou que ela fez o curso de medicina, é que eu fui entender o que, que a descrição do olfato no livro dela é tão boa. Que a gente pega esse livro, Aromacologia, então quer dizer, fala principalmente da cultura do perfume, embora ela fale de óleos essenciais também, né? Aí, a introdução do livro, ela fala sobre a história da perfumaria, que eu acho que em língua portuguesa, que é livro editado, é a melhor história de perfumaria que vocês possam encontrar hoje no mercado. Tem um livro melhor do que esse, mas um livro esgotado, tá? Então, hoje, atualmente, é o melhor livro que tem a história da perfumaria, ainda editado, né? Você tem um que está esgotado e você tem um outro que, na verdade, foi uma edição especial, que é muito bom também. E aí, depois da história da perfumaria, ela vai falar sobre o sentido do olfato. Só que o jeito que ela fala, você fala, não é possível. Ela teve consultoria com alguém para fazer essa descrição do olfato, que está muito técnica. Aí ela contou que ela se formou em medicina e a gente entende por que, que é uma descrição tão boa, né? E o que, que é legal desse livro é que ela traz toda a questão das noções básicas de perfumaria. Fala sobre pirâmide olfativa, explica só aquela coisa de nota alta, média e nota de fundo. Fala sobre as famílias de perfumes conforme elas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Que é até o tema das palestras que ela costuma dar. Ela vai contando sobre a cultura do perfume, a evolução dos modos e costumes e como é que os perfumes foram se adaptando a isso, né? E aí, depois, ela entra propriamente no estudo dos óleos essenciais e ela traz pranchas de 100 óleos, que é uma porção de coisa, né? Depois ela traz a prancha de 22 óleos vegetais fixos, que são utilizados como carreadores, né? Um glossário botânico. E aí, o que a gente costuma chamar em aromaterapia, que é o consultório das doenças, que não vai dar para vocês verem aqui, que está muito ruim. Deixa eu ver se fica nítido. Ficou nítido? Não, ficou uma porcaria, né? Ah, bem, paciência. Mas o que, que é? Dor de dente. Então, ela elenca assim: quais são as maneiras de usar óleo essencial, como banho, compressa fria, compressa quente, e depois quais são os óleos essenciais sugeridos. E aí vai marcando com um pontinho quais são os óleos que são sugeridos, de que maneira, para aquele tipo de dor. E aí ela faz isso com vários tipos de doenças. Então, é um manual que você consulta muito rápido. E as receitas que ela dá de ingestão são todas com a planta fresca ou seca, não é nada com óleo essencial, tá? Mas tem alguma coisa aqui interessante também. E a Sônia Corazza, ela tem um outro livro que chama... Eu não me lembro o nome, mas é alguma coisa sobre envelhecer ou não envelhecer bem, ou não sei o que, da mulher, em que ela fala principalmente sobre o uso de antioxidantes. É de fato uma estudiosa do assunto, né? Então esse livro eu acho bem recomendado, a editora Senac. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. O livro esgotado em perfumaria, já falo para você, tá, Luciana? Porque ele tá lá na parte da sessão que eu vou falar dos livros esgotados. Vanessa, esse livro da Sônia Corazza é aromaterapia. Ela fala aromacologia, mas é aromaterapia, tá? Porque a descrição das pranchas são dos óleos essenciais. A primeira parte do livro é que ela vai falar sobre aromacologia. Só que o grosso do livro é sobre óleos essenciais, tá? Então, aromacologia, porque é a praia dela, né? Tá? A praia dela é realmente isso aqui. Mas é um óleo muito interessante. É um livro muito interessante. Este livro é ótimo para quem trabalha com enfermos... Não é, Alice. Esse livro não é recomendado para quem trabalha na área de enfermagem, tá? Eu acho que tem livros mais interessantes. Me lembra de perguntar, hora que eu estiver falando do Aromaterapia e as Emoções, da Shirley Price, que eu acho que vai ser um livro mais interessante, tá? Para esse tipo de situação. Maíra, passa livros sobre óleos essenciais nativos brasileiros. Não tem! Não tem, Daniela. Se tivesse, eu passaria. Na verdade, tem um livro técnico, escrito, acho que através de Bolsa CAPES, por um pesquisador lá da Amazônia, mas é um livro técnico. É um livro assim que realmente não tem muito interesse para nós que trabalhamos como aromaterapeutas, porque ele é um pesquisador. Depois até posso colocar esse livro, me peçam esse livro lá pela fanpage do Facebook, que eu acho o nome deles para vocês. É o único livro que eu conheço que fala especificamente sobre plantas nativas do Brasil e o potencial de extração de óleos essenciais dele, mas são livros sobre óleos essenciais da Amazônia, tá? É um pesquisador que até foi no congresso do Fábio. Eu também estou esperando o livro do Fábio, já tem mais ou menos uns 5 anos. Né? Tô lá esperando também. Baita nicho mesmo para explorar, né? Por favor, responda para a Vanessa depois como é que ela vai pegar a palestra para eu poder dar a sequência aqui, tá? Que a Vanessa vai ter que sair. Bem, outro livro que está editado no Brasil é o Guia Completo de Aromaterapia, da Joanne Hoare, né? É um livro bem bacana, todo ilustrado, cheio de foto colorida, editado pela Pensamento Cultrix, então não é um livro muito caro. Ele tem como foco ensinar massagem aromaterapêutica, através dos óleos essenciais, tá? Então, para quem está querendo aprender a fazer massagem nos familiares, em si próprio, nos filhos, é um livro que eu acho interessante de estar comprando. Outra coisa, ele mostra dicas de como você vai montar um espaço de aromaterapia e como que você vai gerenciá-lo. Traz a prancha de 46 óleos essenciais, o que é um bocado de coisa, né? Pô, 46 óleos essenciais é realmente bastante coisa. Noções sobre anatomia, fisiologia e algumas noções para você usar óleos essenciais em massagem com situações especiais, que são as crianças, gestantes, idosos, pacientes com câncer e tudo mais. Não que você vai se formar massoterapeuta lendo esse livro, longe disso, né? Massoterapia é uma formação extensa, é um estudo constante. Mas quando a pessoa está apenas querendo fazer uma massagem em alguém em casa, apenas para poder aplicar o óleo essencial de uma maneira um pouco mais de conhecimento, é um livro legal para vocês terem em casa, tá? Eu acho que para aquele pessoal que quer informações para usar em enfermagem, talvez esse livro seja legal. Embora ele não foque muito na psicoaromaterapia, como o livro da Shirley Price, tá? Mas é um livro interessante. E o que eu mais gosto nele, na verdade, são as pranchas com as fotos coloridas de cada um dos óleos essenciais. Isso eu acho de uma valia grande, porque quando a gente vai pesquisar a imagem da planta na internet, a gente nunca tem certeza de que a gente está falando realmente da planta que a gente está vendo, né? Você tem que também fazer aquele trabalho de garimpo até você ter certeza que a planta que você achou na internet se refere àquela planta cujo óleo essencial você está pesquisando. Aqui no livro, eu imagino que tenha havido um trabalho de edição, então a imagem corresponde de fato à planta. Você pega assim, Melissa, de fato é a Melissa officinalis. Vai pegar o hortelã piperita, a menta piperita, de fato é o hortelã pimenta. Então é legal para a gente poder conhecer a carinha das plantas aqui, tá? Eu tô em Curitiba, por isso é que tá frio pra caramba aqui. Tá? Eu tô em Curitiba. Obrigada de vocês estarem me ajudando, viu, gente? Ó, senhor Adão, né? Então, o nosso químico mais famoso do Brasil. Essa editora que publica o livro do Adão é a mesma editora que publica o livro da Adriana Nunes Wolfenbuttel, né? Que é aquela química que faz pesquisas no Rio Grande do Sul. E é uma editora técnica, tá? O negócio deles é publicar coisa técnica. Então, ele tem um jeitão meio assim, árduo para quem está acostumado a ler livro de aromaterapia, que tem uma linguagem um pouco mais poética. Esse livro do Adão é um livro básico para a gente tem que ter, porque possivelmente é o livro mais extenso em língua portuguesa no que se refere à revisão da bibliografia que tem disponível, né? Então ele consultou o Tisserand, consultou o Valnet, consultou alguns outros pesquisadores dessa área internacional, o Marcel Lavabre e tudo mais. E aí ele colocou todas essas informações aqui de uma maneira bastante didática. Não é uma literatura assim que você senta na cadeira para ler, porque, como eu falei para vocês, a linguagem é mais técnica, então ela acaba não sendo tão agradável. Mas de qualquer maneira, é uma informação de qualidade, embora seja um livro que precisasse de revisão, tá? O Tisserand, ele, a Bíblia do Tisserand para aromaterapia se chama Essential Oil Safety, que eu vou falar desse livro depois para vocês. Esse livro, ele tem mais ou menos uns 7 anos, 7 não, acho que ele é de 1997, se eu não me engano. Tem que pesquisar, tem que ver ali depois. E ele foi reescrito, foi reeditado, foi revisado, será publicado novamente em língua inglesa agora no ano de 2013, tá? E o que que acontece? O Adão, quando ele foi pesquisar para fazer o livro dele, ele usou esse livro do Tisserand que vai ser relançado agora numa segunda edição ampliada e revista em 2013. Portanto, muita coisa mudou de lá para cá. E aí, quando a gente começa a ler coisas aqui, tem coisas que realmente já não fazem mais sentido, porque as pesquisas provaram que aquele efeito do óleo essencial ou não existe, ou que aquela toxicidade não é bem assim. Então, quando a gente vai ler, a gente tem que ter essa informação na cabeça para não confiar em tudo que ele está falando no livro. Então, precisaria ter uma revisão. Isso é um problema no Brasil, porque os livros são publicados e depois eles não são revistos. Não é porque o autor não queira fazer revisão, é porque não há interesse da editora em fazer a revisão daquele livro, né? O que é uma pena. Então a gente lê muita informação datada. E é o caso desse livro aqui, tá? Agora, por que que é bacana? Porque ele se pretende bastante abrangente, ele vai desde a química elementar da aromaterapia, que é aquela que fala sobre os grupos funcionais, explicando o que é um álcool, o que é um éter, o que é um éster, o que é um aldeído, né? E até depois, e vai falando até o detalhe do rendimento de extração de cada óleo essencial. Mais a indicação, toxicidade e tudo mais. Tem receituário, tem glossário, tem prancha de óleos essenciais, óleos vegetais fixos. Então, é realmente um livro interessante para a gente estar consultando, tá? Como é um livro publicado por uma editora especializada, ele vem como aquele outro dele de Tudo para Dermatologia. Não, Dermatologia. Não, Tudo para Dermatologia não, é Dermatologia. Eu já trago esse livro para vocês. Traz também revisão e questionário para o tópico ensinado, que nem apostila de cursinho. Você lê e depois tem as perguntas. O que significa tal? O que significa aquilo? Então o livro dele faz isso também, tá? Tá, aqui é a informação para vocês. Tem, Cintia, alguma coisa tem, tá? Não tem estudo de caso, mas tem essas informações, sim. É uma pena que a apostila do Ibra ainda não esteja editada em livro, né? Mas a apostila do Ibra é um material, um dos mais completos que a gente tem em língua portuguesa, mas é uma apostila que só é dada para quem faz o curso como aluno. Muito bem. Em língua portuguesa não tem, Cíntia. Eu imagino que língua portuguesa está mais ou menos pau a pau. Pelo menos desses que continuam sendo editados, tá? O melhor de todos realmente são dois livros que, se vocês quiserem ler, vocês vão ter que ler em inglês, que é o do Tserran e o do Len Price junto com a. Não sei se é a Sheila ou com a Penny Price, que é o Aromatherapia for Health Professionals, tá? São os dois melhores livros, acho que em termos de patologia e indicações que a gente tem. Muito bem, aqui está o livro então da Adriana. Eu gosto demais desse livro, também editado pela Rocco. Então, a Adriana, ela é uma química que ela fez mestrado em cima de óleos essenciais e está fazendo doutorado dela em cima de óleos essenciais, tá? E o que que é bacana esse livro? Bem, não é um livro de facinho de ler, porque é um livro também escrito numa linguagem técnica, numa editora técnica, por uma química. Mas é um livro que tem uma revisão bibliográfica de pente fino mesmo, né? Então, a Adriana, ela tem acesso a pesquisas científicas e ela resumiu essas pesquisas científicas aqui, tá? Ela começa falando sobre nomenclaturas de óleos essenciais. Ela fala sobre toxicidade dos óleos essenciais, principalmente a toxicidade que já está documentada. Ela traz várias tabelas IFRA. IFRA é o International Fragrance Research, que é aquela associação, aquele consórcio internacional de empresas de fragrância para estabelecer critérios de uso seguro de material fragrante no mundo inteiro para a indústria de cosméticos e saneantes, né? Então, ela traz essas tabelas da IFRA com relação ao uso seguro, traz a nomenclatura CAS, que é aquela nomenclatura padrão utilizada na indústria química de vários óleos essenciais. Ela tem uma coisa muito bacana que ela fala, são de alguns efeitos terapêuticos que são comprovados em pesquisa científica, então ela traz essas notas aqui também. Fala um pouquinho sobre óleo essencial na veterinária, que é uma coisa raríssima dentro da literatura. Não muita coisa, porque o que tem realmente de livro em veterinárias que eu conheço são livros em inglês e em francês, mas ela menciona alguma coisinha aqui. Ela fala sobre ingestão de óleos essenciais, embora ela não recomende a ingestão de óleos essenciais, que também é uma coisa rara em termos de mercado brasileiro. Agora que os aromaterapeutas da escola inglesa começam a falar sobre ingestão de óleos essenciais, com pouco. Ainda com muita cautela, mas com bem menos cautela do que se falava antes. Ela traz várias cromatografias e um pequeno trecho sobre farmacocinética dos óleos essenciais, que é a maneira como os óleos essenciais entram dentro do corpo e vão fazer o seu percurso metabólico, tá? Agora, não é de fato um livro para você ler assim numa tarde tomando um chazinho. É um livro que você lê grifando na frente do computador para você poder estudar, tá? Mas eu acho que em termos de livro em português, hoje seria o livro mais completo, mais abrangente sobre aromaterapia. E outra coisa que ele traz também, ele fala um pouquinho sobre estudo da frequência vibracional dos óleos essenciais, tá? E não muita coisa, mas traz algumas informações interessantes sobre a frequência de ondas dos óleos essenciais. Então, para quem gosta dessa parte da aromaterapia vibracional, talvez encontre alguma informação aqui dentro. Tá? Muito bem. Então, esses são os seis livros que estão editados aqui no Brasil e que continuam em catálogo. Agora eu vou falar para vocês sobre os livros que se destacam em língua portuguesa, mas que estão esgotados, tá? Não que você não os encontre ainda no mercado, como eu falei para vocês, às vezes a gente encontra porque o livreiro tem estoque, mas são livros que estão esgotados. Muito bem. A Arte da Aromaterapia, do Robert Serrano. Então, o Robert Serrano, ele é um aromaterapeuta inglês, né? Que foi o responsável pelo resgate da aromaterapia a partir dos anos 60, 70. Principalmente da aromaterapia que a gente chama de aromaterapia clínica. Que aqui no Brasil, quando a gente fala em aromaterapia clínica, a gente está falando em aromaterapia por ingestão. Mas lá fora, sobretudo na Europa, a aromaterapia clínica não necessariamente está falando de ingestão de óleos essenciais, mas está falando do tratamento de doenças através dos óleos essenciais e não com um pouco mais de critério, com protocolos sendo feitos, metodologia e tudo mais, tá? Então, o Robert Serrano, ele foi o responsável pelo renascimento da aromaterapia nos anos 60, 70. Ele tinha uma comunidade, não sei se a gente pode dizer alternativa, lá na Inglaterra. Lá ele conheceu a Meg Serrano, que chegou a ser a companheira dele durante um tempo e se tornou uma escritora de aromaterapia muito conhecida também. E aí, nesse resgate, ele acabou estudando as pesquisas do Dr. Jean Valnet e também as pesquisas do Gatte Fossé, além de ter se debruçado em cima das pesquisas que foram feitas pela Margaret Mori, além de ter estudado todos os outros médicos que que continuavam trabalhando com aromaterapia na França, né? O Paul Bellesh, o Pierre Dufour, o próprio Dr. Daniel Penuel. E aí, quando ele resolveu escrever sobre aromaterapia, ele lançou esse livro, A Arte da Aromaterapia, que é um livro básico para quem estuda aromaterapia. É um livro que também precisaria ser reeditado, mas é um livro que fala mais de uma maneira holística. Ele traz alguma coisa científica, só que a abordagem dele seria uma abordagem mais holística, falando sobre frequência de óleos essenciais, falando sobre até taxas de evaporação, que são matérias da perfumaria, né, que ele traz também. Opa, deixa eu pular aqui para vocês. Abriu agora o slide A Arte da Aromaterapia do Robert Serrano? Abriu ou não? Beleza, tá? Bem, ele também foi estudar até as referências que eram feitas pelo. Já me lembro aqui, o pai da botânica? Culpepper. Então ele foi até estudar os tratados do Culpepper para poder escrever esse livro também, tá? Então traz receitas, noções de massagem aromaterápica, pranchas de óleos essenciais, traz também uma cronologia da história do uso de plantas medicinais, que eu acho bem interessante, traz um repertório também de doenças. Então é um livro legal, não que seja um livro fundamental para quem está começando na aromaterapia, porque é um livro antigo, né? Então precisaria ser reeditado, mas é um livro bacana. E aqui nesse livro ele menciona a posologia para ingestão de óleos essenciais, aquela questão da relação entre peso e quantas gotas se toma, né? Para mostrar que realmente ele está ao par dessa situação. Agora, o mais gostoso do Robert Serrano é acompanhar ele pelo Facebook, né? Que o homem tá lá super ativo, dando palestra em tudo quanto é lugar. Então, o mais legal é isso, né? Que a gente pode estar acompanhando o que ele está descobrindo na atualidade sobre óleos essenciais. Muito bem. Esse livro é uma judiação, está esgotado. Quem tinha me perguntado sobre enfermagem, eu acho que esse livro é interessante porque é a Bíblia da psicoaromaterapia que a gente tem em língua brasileira, em língua portuguesa. Não vai falar tanto do uso dos óleos essenciais na pele. Talvez o livro do Marcelo Lavabre fosse mais interessante, mas no que se fala sobre psicoaromaterapia seria realmente um livro muito bom para a gente ter em casa, tá? Os slides eu vou passar também, Daniela. Muito bem. A Shirley Price, ela é uma das fundadoras da aromaterapia também, assim, depois dos anos 70, né? E é muito conhecida, então seria uma herdeira da Margaret Mori, que foi aquela australiana que foi para a Inglaterra e começou a usar óleos essenciais numa prática de enfermagem. A Margaret Mori foi a pessoa que desenvolveu o conceito de prescrição individual, ou seja, não existe um óleo essencial que é usado para todo mundo. Existe uma pessoa que tem um determinado perfil e que precisa daquele conjunto de óleos essenciais que não necessariamente é o mesmo que outra pessoa na mesma situação de doença estaria utilizando. E a Shirley Price seria herdeira, então, dessa herança da Margaret Mori. A Shirley Price, ela fundou a empresa de aromaterapia dela, que se chamava Shirley Price, que depois foi vendida para uma empresa que continua ainda atuando no mercado. Mas ela depois acabou se juntando com a filha dela, que se chama Penny Price. E a Penny Price hoje tem uma marca de aromaterapia, é uma marca de escola de aromaterapia que foi fundada no que será fundada oficialmente no Brasil nesse ano, quando a Penny Price vier para o Brasil em outubro, né? E é uma das autoras mais conhecidas da atualidade, tá? Muito bem. Esse livro está mal traduzido. Então é bom que se fale isso. Ele tem vários erros de tradução. É um livro chato pra caramba da gente ler por conta dessa tradução mal feita. Na verdade, eu não sei nem se foi o problema da tradução mal feita. Eu acho que foi um problema de diagramação que esse livro tem. Porque é muito fácil a gente começar a ler e se perder. Ele não é um livro bem estruturado em termos de cabeçalho, título, a tipografia que eles utilizaram. É um livro que tem muitos problemas. Mas quando a gente consegue entender o que que o editor e o tipógrafo dele resolveram fazer com esse livro, a gente começa a curtir a leitura. E o que que eu acho bacana, fundamental na leitura desse livro da Shelley Price? Porque ela cria uma técnica de prescrever óleos essenciais para as emoções conforme o princípio ativo químico que aquele óleo essencial tem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ela vai falar assim, como é que a gente trata ciúme com óleo essencial? Aí ela fala, bem, ciúme é como se fosse um fungo, né? Porque o fungo tá lá, a pessoa tá tranquila, daqui a pouco acontece algum episódio e a pessoa se inflama, né, de ciúme. Que é mais ou menos como os fungos fazem, né? Quando o terreno tá propício, eles soltam os esporos e aí a gente começa a ter os sintomas daquela infestação fúngica. Aí ela se pergunta, se o fungo seria um ciúme, não, se o ciúme seria um fungo, que óleos essenciais no nível emocional poderiam tratar o ciúme? Os óleos que são no nível químico antifúngicos. E aí então ela faz essa analogia. Mesma coisa com relação à raiva, né? Então a raiva seria uma inflamação. Com que óleos essenciais a gente vai tratar a inflamação? Bem, os óleos essenciais que são anti-inflamatórios. E ela vai fazendo essas relações no livro inteiro. Então depois que você entende como é que esse livro está organizado, aí você começa a curtir a leitura e aprende muito. Então, eu acho um livro bem interessante. Outra coisa, ela tem comentário de caso clínico, que é uma prática que a gente não tem difundida no Brasil, mas que é uma maneira muito boa de aprender aromaterapia, né? O Ibra faz isso, nos jornaizinhos da Laszlo sempre tem descrição de caso clínico. O livro Aromatherapy for Health Professional está cheio de casos clínicos também, então é uma maneira muito prática da gente aprender. Os cursos que são dados presencialmente no Brasil, todos eles têm muito caso clínico, que os aromaterapeutas contam das coisas que eles estão tratando, mas não coloca em livro. Então, esse livro tem isso. Por isso é que eu acho que é bacana da gente estar lendo ele, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A doença como caminho também tem um problema sério de tradução. Esse livro que a Priscila está falando, A Doença como Caminho, é do Rudiger Dalk, né? Então, ele tem três que eu acho que são os principais, que é a doença como caminho, a doença como símbolo e... Deixa eu ver qual é que é o outro ali. A doença como... Só com óculos mesmo para enxergar o nome do livro, porque a minha miopia e estigmatismo não permitem. A doença como símbolo, a doença como linguagem da alma e a doença como caminho. Então, o Rudiger Dalk, ele escreveu esses livros que são utilizados na psicossomática, que eles vão dando o que, que significa adoecer em cada parte do corpo, em cada órgão. Então, para quem gosta de psicossomática, esses três livros do Rudiger Dalk seriam bastante interessantes, tá? Além do livro da Cristina Cairo, que é acho que é talvez o livro, um dos livros mais editados no Brasil de psicossomática, né? Que é bastante interessante também, tá? E aquele livro da... Puxa, como é que é o nome? Faz anos que eu não leio o livro dela. Louise Hay. Lembram desse livro da Louise Hay, que é outro também clássico dentro do... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Peraí que eu tô pegando aqui, já mostro pra vocês qual que é. E o da Louise Hay, eu nem achei daqui o da Louise Hay. E tem esses dois aqui também. Então, ó. Livro, já que estamos falando de livro fora na palestra, então os livros do Rudiger Dalk de psicossomática é esse aqui, A Doença como Caminho, tá? A Doença como Linguagem da Alma, tá bom? E A Doença como Símbolo. Eu acho que são os três principais dele. Tem uns que ele escreve com um parceiro, que são os três principais com relação à psicossomática. Depois, o da Cristina Cairo, É esse aqui, ó. A minha edição, que eu tenho até uma edição nova. Linguagem do Corpo, tá? Acho que talvez seja o livro mais famoso dela, né? E aí, da Louise Hay, vocês vão se lembrar, que é esse livrinho aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, né? Nossa, esse livro meu aqui é super velho. É de quando eu era adolescente. Tem uns 30 anos já esse livro aqui. Então é um livro básico também. E aí ela tem um outro pequenininho que eu acho bonitinho, que é esse aqui, O Poder das Afirmações Positivas, né? Que também dá vários insights sobre psicossomática. E finalmente tem um outro antigo também, que é da Thérèse Bertherat, que é esse aqui, ó. O corpo tem suas razões, tá? Então, esses acho que são os livros que eu recomendaria com relação à psicossomática. Muito bem. Posso continuar aqui? Posso passar aqui pro próximo livro nosso? Gente, quando vocês ficarem com dúvida de nome de livro, no final da palestra eu abro com a pergunta e se não der tempo, me escrevam lá na fanpage da Casa Mais no Facebook, tá? Deixa eu passar para frente aqui. Outro livro que eu tenho certeza que quem é da área de aromaterapia tem. Esse aqui, Aromaterapia, Cura pelos Óleos Essenciais, do Marcel Lavabre. É um livrinho muito conhecido, porque ele é bem prático, é rápido, é bem escrito, traz noções de química dos óleos essenciais, tem várias indicações de formas de uso, várias sinergias montadas, várias receitas. O que eu gosto nesse livro, que é uma coisa que às vezes os outros livros não fazem, é que ele vai organizar os óleos essenciais por família botânica, tá? Normalmente eles não fazem isso. Eles organizam os óleos essenciais por local de extração. Então, assim, tudo que é óleo extraído de madeira, tudo que é óleo extraído de folha, tudo que é óleo extraído de flor, tudo que é óleo extraído de semente, tudo que é óleo extraído de raiz, entendeu? Esse aqui não. Ele vai fazer. É assim, pega as rutáceas, as lamiáceas, entendeu? As mirtáceas, é assim que ele vai organizando os óleos essenciais. Então é uma maneira diferente, né? É gostoso a gente ler uma coisa que é diferente. E depois ele tem um índice de indicação terapêutica por distúrbios no final do livro. Então pega assim, por exemplo, guia terapêutico, beleza, cuidados com a pele, cuidados com o cabelo. Aí começa acne, cabelo oleoso, caspa, crescimento de cabelo, cuidado com a pele, dermatite, eczema, pele envelhecida, pele inflamada, traz tudo aqui. E com a indicação dos óleos essenciais e de que maneira que você vai usar, né? Se é uso tópico, se vai colocar num shampoo, se vai fazer uma massagem, uma compressa. Então é bem interessante, tá? Esse livro aqui, eu acho que é legal para quem tinha me perguntado negócio de enfermagem. Então acho que esse livrinho aqui, junto com o da Shirley Price, fecha, tá? Só que, infelizmente, de novo, né, tá esgotado, então tem que estar procurando esse livro em sebo ou pedir alguém para poder xerocar. Xerox a gente faz de livro que tá esgotado, tá, gente? Não vamos fazer xerox de livro que tá em edição, porque os autores de aromaterapia no Brasil precisam ganhar dinheiro para poder escrever mais. Então, comprem livro de livro que está publicado para que essas pessoas possam cada vez está pesquisando mais. Mesma coisa com a apostila. Não fiquem xerocando a apostila. Vão fazer o curso, porque professor vive da apostila que ele vende no curso, tá? E se xeroca uma apostila de um professor, esse professor ele fica sem recurso para poder estar pesquisando, tá bom? Agora, se está esgotado o livro, aí não tem muita outra forma, a gente faz um xerox mesmo, tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui agora para outro livro. O último, Elza, esse aqui? Do Lavabre? Veja se é esse aqui. Deixa eu ver se foi esse aqui, o último que eu passei, foi esse aqui. Você perdeu ele? Ó, então deixa eu passar o slide lá para trás, que daí você pega. Pegou? Nossa, eu tô fervendo de calor aqui, eu preciso diminuir esse ar-condicionado. Eu coloquei 30 graus porque a sala estava muito fria. Agora eu vou passar para os 22, que senão ainda coloquei meu sobretudo de lã. Então, beleza. Não tem, Michele. Não tem. É impressionante, né? Por enquanto não tem, mas em breve, acho que quando eles perceberem que a aromaterapia dá dinheiro em termos de literatura, eles vão começar a publicar. Ah, Alice comentando que tem na Saraiva. Ai, que legal. Obrigada, viu, Alice, da tua informação. Põe para o povo aí o nome do livro que tem lá na Saraiva, e aí o pessoal já pode fazer a compra, né? Então, olha só, vou passar agora para frente o segundo livro do Adão, que é o Aromaterapia em Dermatologia Estética. Então, é um livro bastante extenso, escrito com rigor acadêmico, publicado por um cara que é engenheiro químico, dentro de uma editora que é especializada em literatura técnica. Agora, esse livro é muito bacaninha porque ele traz fotos coloridas das plantas, que eu amo foto colorida de planta. Deixa eu achar aqui para vocês, quer ver a seção que fala? Olha aqui, ó. Olha que delícia! Vocês não adoram um livro que tem foto colorida? Eu amo encontrar um livro que tem foto colorida. Olha que delícia, ó. Tá vendo? Papel couchê brilhante, né? Até o cheiro é bom. Só faltava ter o cheiro da planta, aí seria perfeito. Tá vendo, ó? As fotos coloridas, que delícia. Então, aí ele também traz aquele troço de questionário depois de cada capítulo, porque eu acho que ele imagina que quem tá lendo é estudante universitário, né? Então tem que fazer a revisão da matéria, ele traz essa revisão de matéria. Ele traz uma informação muito bacana sobre farmacodinâmica e farmacocinética em dermatologia, com a explicação tudo certinho, como é que o óleo é absorvido pela pele, como é que é o mecanismo de ação, quais são as camadas da pele, o que que faz, o que que não faz. Tem relato de caso clínico, que eu acho que sensacional. E traz a prancha de 23 óleos essenciais e vegetais aqui no livro, né? Então, fora que tem um glossário gigante com termos químicos, então eu acho que é bacana porque cobre uma ausência que a gente tem no Brasil. A gente tem no Brasil escolas de aromaterapia fortíssimas nessa área de estética, mas tem pouca literatura publicada. Então, esse livro cobre essa deficiência que nós temos aqui, tá? Bem bacana. Deixa eu tentar dar uma lida no que vocês estão colocando aqui pra mim. Beleza, beleza. Beleza. O Rose, o Karl Lagerfeld, que é o estilista da Chanel, né? Ele lançou um perfume que vem dentro de um livro que o perfume é cheiro de livro. Lançou com não sei qual casa de fragrância aí. É, eu também adoro. O Corpo Tem Suas Razões é da. Vou escrever aqui para vocês, que é Thérèse. Em francês, deixa eu escrever o nome aqui desse livro aqui, ó. Vou escrever o nome da Thérèse, tá? Thérèse Bertherat. E Carol Bernstein. Tá aqui, ó. Beleza? Então deixa eu passar agora pro próximo livro, que é um livro fofo. Esse aqui, ó. Fofo esse livro. Da Meg de Serran, aquela que eu falei para vocês que foi companheira do Robert Serran, e junto, ela escreveu junto com a Mônica Uneman, tá? Bem, esse livrinho, eu tô na seção Livros Esgotados, tá, gente? Só para situar. Muito bem. Esse é um livrinho pequeno, só que é um livro fofo, cheio de curiosidades deliciosas a respeito da lavanda. Inclusive ela conta como é que era a história dessa comunidade alternativa que ela viveu junto com Robert Serran. É bem em termos de fofoca, por isso que a gente gosta, né? Depois ela traz a história da lavanda, que é sensacional, né? Então a lavanda é a rainha da aromaterapia. Onde tudo começou. Ela fala, por exemplo, assim, como criar um campo de lavanda, o processo que leva quase 10 anos, fala sobre a criação da lavanda de Norfolk. Depois ela traz um monte de receita com lavanda, desde óleo essencial, passando por tintura, passando por concreto de lavanda, água aromática de lavanda. Então realmente é um livro fofo, muito gostoso para aquelas pessoas que são apaixonadas por lavanda. Quem não gosta de lavanda já fica mais complicado. Ela traz uma seção de receita de lavanda para as mulheres. Uma receita de lavanda para animais de estimação, que é legal também. Só que assim, não necessariamente ela está falando de óleo essencial, tá? Ela fala de outras formas de lavanda. E uma seção em que ela fala de perfumes usando lavanda. Receitinha mesmo, tipo assim, quer ver? Ó, mostrar para vocês um aqui. Fougère Privé, feminino. Óleo de lavanda retificada a 48, 50% de acetato linalílico, 20 gotas. Óleo de lavanda retificado a 30, 32, 10 gotas. Lavanda absoluta, 1 gota. Mel absoluto, 1 gota. Óleo Nerol, 1 gota. Em 15 ml de alquetílico a 90% ou 15 ml de óleo de jojoba. E aí ela dá aqui pra gente uma receitinha de perfume. Então é um livro muito bonitinho. Vale a pena vocês acharem assim, ele zanzando lá no estante virtual. Compra porque ele é legal. É, Gramado parece que tem lá uma plantação de lavanda. Lavanda não, lavandim, né? Porque não tem lavanda no Brasil. Então lá, em Gramado tem lá e tem a fabriquinha lá de extração e tudo mais, né? Canela. Gramado, Canela. Muito bem. Outro livro da Meg de Serran, Aromaterapia para os Amantes. Esse livro eu acho a capa infeliz, mas a gente tem que considerar, porque a capa é de muito mau gosto, né? A gente tem que considerar que esse livro é de mil. Já digo pra vocês aqui, quer ver? Anos 80, né, gente? Não, 90, né? Era o ápice do kit. Então, o livro foi editado no Brasil em 1993. Então, mas não se enganem pela capa. O livro é ótimo, tá? Então, é um livro escrito em ritmo de poesia, porque ela fala sobre o amor, fala sobre o uso das ervas aromáticas como técnica erótica ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Depois, ela fala sobre saúde de mulher. E aí, nessa sessão em que a Meg de Serran fala sobre a saúde da mulher, me lembra muito aquele livro, Manual da Tigresa Branca, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Já viram esse livro, Manual da Tigresa Branca? Que é o livro, como se fosse escrito por aquelas mulheres, uma gueixa, né? Só que o livro é chinês, que fala sobre como que a mulher pode se tratar dos seus problemas femininos, né? Então, desde das doenças sexualmente transmissíveis até simplesmente a arte de se tornar mais bonita. Então, ela fala sobre isso, é bem interessante. Ela faz algumas indicações de reflexologia para aumentar o prazer sexual, os cuidados de beleza e depois um monte de receita, indicações de uso. Então, desde óleos lubrificantes, me lembro que recentemente estava uma discussão lá no grupo do Ibra, o que podia usar de óleo lubrificante que não fosse o gel esse que se compra em farmácia, né? Que fosse uma coisa mais natural. Aí o povo estava falando de óleo de babaçu, não sei o quê, né? Então ela fala várias receitas assim. Lingerie perfumada, olha que interessante. Boca, solução bucal perfumada, tá vendo? Bálsamo perfumado para os lábios. Não, o livro é ótimo, vocês vão adorar. Aí, claro, né, depois uma boa noite de sono, não, depois uma boa noite de prazer, ela ensina a receita de uma boa noite de sono, que é para você recuperar e estar tá pronto pro dia seguinte. Então é um livrinho bem interessante para vocês terem, tá? Técnicas de sedução com óleos essenciais. Posso para frente? Esse está esgotado, Júlio. Tem que comprar em sebo, tá? Tem que comprar em sebo. Olha só, eu até emprestaria livro para tirar xerox, mas o problema é que eu empresto, o povo não devolve. Então é melhor ele ficar aqui em casa. Tá bom? Então, esse que é o problema. O livro, às vezes, eu empresto, porque eu não tenho muito esse problema de emprestar livro, eu empresto, mas o povo não devolve, né? Então, aí eu falo, puxa vida, aqui em casa, pelo menos, eu tenho chance de compartilhar o que está escrito dele. Se esse livro some daqui, aí é ficando complicado, né? Esse Aromaterapia para os Amantes, ou Elza, é da Meg de Serran. Meg de Serran, tá? Ah, boa ideia, Cintia. Eu vou fazer uma listinha daí, conforme for, né? Então, olha só. Em termos de aromaterapia, de livro esgotado, já deu. Agora, deixa eu só mostrar algumas aquisições que eu fiz recentemente de livro de aromaterapia, que não tá nessa palestra, tá? Esse livro aqui é da Anne Berwick. Deixa eu escrever para vocês o nome dela. Aromaterapia Holística. Anne Berwick. Na última pesquisa que eu fiz na estante virtual, havia dois exemplares desse livro aqui, tá? Então, é um livro esgotado também. Agora, é um livro muito bacana. Eu gostei demais da leitura dele, porque ele traz uma boa informação a respeito da prescrição individual, que é aquele mantra, né? Aquela técnica de usar óleos essenciais que foi desenvolvido pela australiana Margaret Moore lá na Inglaterra e depois foi preconizado pela Shirley Price e pela Penny Price, tá? Então a Anne Berwick, ela foi uma aluna da Shirley Price. O livro é rasgado em elogios para Shirley Price. E ela então dá algumas informações realmente a respeito desse uso de prescrição individual. Depois, ela tem uma extensa literatura sobre o uso dos óleos essenciais conforme cada sistema do corpo. Então, ela pega assim: sistema ósseo-muscular. Muito bem. Quais são os óleos essenciais para tratar as doenças do sistema ósseo-muscular? Depois, doenças do sistema circulatório, doenças do sistema endócrino, doenças do sistema urinário e por aí afora. E aí ela dá as indicações todas. Tem também as pranchas dos óleos essenciais. Agora, é um livro que a gente tem que estar dando uma lida sempre com aquele critério com relação às informações científicas, porque também é um livro antigo, né, que precisaria ser revisto. Então, aqui nesse livro, por exemplo, existe aquela informação que é devida ao Culpeper, né, século XVI, XVII, que o junípero é um óleo abortivo, os juníperos comunes, né? Então, precisa realmente ter algum critério para ler esse tipo de livro, porque algumas informações a ciência já mostrou que não tem nada a ver. Mas é interessante, é um livro muito fofo, tá? Depois, deixa eu jogar para cá. Um outro livro que eu descobri também em sebo é o livro da Giuliana Lomasi, que foi traduzido em português pelo Alfredo Scottini. Foi editado em Blumenau, tá? Deixa eu ver quando que foi, em 2006. E é um livro que me surpreendeu de uma maneira muito positiva, porque ele fala sobre óleos essenciais, mas o forte desse livro é que ele tem pranchas e pranchas sobre as plantas. Estão vendo aqui, ó, por exemplo. Como é que eu acho aqui é a Neroli? Ixi, mas como é que eu pego aqui essa? Achei. Neroli. Aí ele traz aqui a informação sobre o Neroli e lembra que eu falei para vocês que eu adoro foto? Esse livro é inteiro colorido. É uma delícia. A gente vai abrindo aqui, ó, por exemplo, gengibre. Olha que coisa fofa de ilustração. Não sei se dá para vocês verem. Tá vendo? Ó, mostra o rizoma. Então, esse livro chama Aromaterapia, da Giuliana Lomasi, e é um livro muito bacaninha, né? Depois, é claro, ela traz algumas informações sobre o uso dos óleos essenciais, como que a gente mistura, mas o mais legal realmente são essas pranchas com a ilustração, né? Ó, coentro, tá vendo? Ó, traz aqui a imagem do coentro. É muito bacana livro com ilustração botânica, é uma arte que se perde, né? Hoje em dia ninguém mais tem paciência para desenhar, vai tirar foto. Então, esse livro traz ilustração botânica. Giuliana, vou escrever aqui para vocês. Lomasi, tá? A editora se chama Bem-Estar. Deixa eu ver se tem aqui o site deles ou o telefone. Que esse livro eu achei pela internet, achei em sebo, né? Impresso no Brasil, eco.com.br. O site é esse aqui, ó, www.eco.com.br. Eu tô omitindo o ponto porque na sala não dá para passar endereço de site, tá? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em português aqui para mostrar para vocês dessa sessão. Tá, tem. Outro livro que é legal para quem gosta da parte da aromaterapia vibracional é o livro da Muni Oliveira. A Muni tem perfil no Facebook, tá? E aí ela, junto com a Thelma Insuela, lá da Bahia, elas estudaram aurassoma, esses sistemas todos de frequenciais, né? E ela acabou desenvolvendo, a Monique acabou desenvolvendo um sistema que combina holografia com óleos essenciais. E é um método de diagnóstico, né? Então ela fez essa edição de autor, o livro se chama Holocromos, né? E é um livro que fala sobre esse método diagnóstico dela e que óleos essenciais estariam indicados para cada tipo de distúrbio que é detectado por esse método de diagnóstico com holografia, tá? Agora, é claro que para você entender bem o livro, você tem que fazer o curso, né? Porque é quase como se fosse um resumo do curso que ela dá. Mas fica uma indicação interessante para vocês também. Isso aqui é edição dela mesmo, viu, Camila? Muni Oliveira. Ela tá lá no Facebook, ela tem perfil. Então, esse livro também tem em português. Outro livro em português é esse aqui, da Claire Maxwell Hudson, Aromaterapia e Massagem. Aí eu tô mostrando mais por curiosidade, porque o livro da Joan Rohr é tão bom que realmente esse aqui fica assim meio pobrinho perto dela, tá? Mas só para vocês saberem que existe também. É que tem mais um aqui que é interessante mostrar para vocês. Esse aqui, eu não sei se todos vocês conhecem, é o Manual Técnico da WNF. Não sei se vocês conhecem. Tá? Então, a WNF é do Fernando Amaral, né, osmólogo, e aí quando ele tem o ponto de venda dele de óleos essenciais, via de regra tem um manualzinho dele também. Então é interessante, tem algumas receitas bacanas, algumas pranchas. É sempre bom, a gente gosta de colecionar literatura, né? Mas o que eu gosto, assim, na verdade, às vezes eu não tenho muita afinidade com o autor, mas eu acho legal a gente conhecer o material que eles publicam pelo seguinte, porque cada aromaterapeuta tem a sua assinatura. Então, assim, por exemplo, a minha assinatura é Ravensara aromática. Eu gosto tudo que eu faço em termos de infecção, eu enfio Ravensara aromática. Alguns preferem o titri, outros preferem a manuka, outros preferem o neroli, né? Outros preferem o tomilho. Então, os autores têm a sua assinatura. Alguns autores, por exemplo, vamos falar de cítricos. Encana com a bergamota, outros encanam com grapefruit, outros só gostam da laranja amarga. Então, quando a gente pega esse material, a gente descobre qual que é a assinatura aromática daquele sujeito. E aí é muito interessante, porque a gente aprende um monte, né? Você vê assim que essa pessoa sempre quando tem problema de circulatório, ele entra com junípero, então todas as receitas vão com junípero. E aí você se lembra que é mesmo junípero, eu tô tão acostumada a utilizar sei lá, o pinheiro, que eu me esqueço que o junípero existe. Então é legal para avivar a cabeça da gente de que existem inúmeras possibilidades em termos terapêuticos, né? Então esse é legal para vocês terem. Manual técnico da WNF. Deixa eu escrever aqui. Técnico da WNF. Tá? E depois existe um outro livrinho que caiu no meu colo, que é interessante também, porque ele é todo coloridinho. Mas o que eu mais gostei dele é que fala, é que traz foto dos destiladores, tá? Que é esse aqui, ó. Óleos essenciais, extrações e aplicações de óleos essenciais de plantas aromáticas e medicinais, organizados por uma equipe, né? Luciana Serafini, Ana Cristina Santos, Luciana Tuguinha, Gustavo Agostini e Vanessa Dalfovo. Então é um livro, o que eu acho mais legal é isso, é que fala sobre os métodos de destilação. Tá? Mas não é assim um livro fundamental, eu só estou trazendo para vocês para dizer que ele existe, tá? Muito bem. Tema perfumaria. Então, o que que a gente pode estar vendo em perfumaria que vai nos ajudar dentro desse campo da aromaterapia? Não tem muito livro de perfumaria publicado no Brasil. Eu imagino que agora que a Sankey M. Sans conseguiu a representação dela no Brasil pela perfumaria paralela. Que é o curso de pós-graduação em perfumaria da Santa Marcelina está indo, acho que aí para o terceiro ou quarto ano. E o curso de perfumaria que o Jean-Luc Morinot dá pelo ABC Cosmetologia está acontecendo com mais frequência. Então, eu imagino que essa literatura de perfume comece a ficar mais forte no Brasil, né? Tanto que a Osmose chegou, acho que tem coisa de um ano, talvez 1 ano e meio no Brasil, por conta desse mercado estar em ebulição. Então a gente não tem muita coisa de perfumaria publicada. Porém, esses três livros que estão aqui são livros bem interessantes. O Essências e Alquimia da Mandy Eftel, A Arte da Perfumaria, que foi traduzido pela Anne Walsh, que é uma perfumista botânica que dá curso no Brasil também, do Sétimo PS, e A Arte dos Perfumes, do Nicolas de Barry, que é um francês que fica aqui no Brasil dando curso de perfumaria também e trabalha com aquela perfumaria de nicho, né? Então eu vou falar sobre esses três para vocês e mais o livro da Chrissy, que está fora de catálogo. Deixa eu só dar uma lida aqui no que é Suzette. Ayurveda e Aromaterapia. Conheço de folhear, mas eu não tenho esse livro, tá, Suzette? Mas parece que é bom e de qualquer maneira acho que é o único livro que tem, né? Porque tem um outro em inglês, que eu tenho conhecimento dele, parece que tem outro livro que fala de óleos essenciais e marmas, marmas aqueles pontos, né, do Ayurveda, né? Mas eu não conheço esses livros para poder falar para vocês não, tá bom? Então, esse livro da aromaterapia da Jane Rosa, sabe que eu não tenho ele, todo mundo me fala desse livro, então eu vou ficar devendo para você também, viu, Milene? Porque eu não tenho ele comigo, então eu nunca peguei ele em mãos para poder saber se é bom, se é ruim. De repente, quem tem aqui esse livro no grupo pode falar para a gente se vale a pena comprar ele ou não, tá? É legal que daí vocês já ficam sabendo. Vou ficar devendo também, desculpa, viu, Milene? Esse aí eu também não tenho ele para contar para você. Muito bem. Vamos falar então sobre esse livro aqui, Essências e Alquimia, da Mandy Eftel. A Mandy, ela é uma perfumista botânica que trabalha com material natural. Ela atualmente ela continua dando curso de perfumaria botânica, mas ela enveredou pela perfumaria dentro da culinária. Então ela faz criações, ela cria matéria, essências para serem utilizadas na culinária. Então o barato da vida dela agora é esse. Mas ela seria assim a popstar dentro dessa perfumaria de nicho natural, inclusive porque ela já ganhou um FIFE, que é aquele Oscar da perfumaria. E dá entrevista, tal, não sei o quê. E aí ela escreveu esse livro, e esse livro foi traduzido no Brasil e ele continua em catálogo, o que é uma raridade. E é um livro muito, mas muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Embora ele tenha problemas de tradução, tá? Ele tem até uma tabela que fala aqui sobre as notas de perfumaria, se são altas, médias, baixas, né? Ele tem um problema de tradução em que ele confunde essas notas. Então, se você compra a edição em português, às vezes vale a pena comprar a versão e-book no inglês para você só checar se as informações não foram traduzidas de maneira equivocada, tá? É, porque tem uma tabela, pelo menos uma, eu tenho certeza que foi. Mas tirante isso, é um livro assim, é um livro delicioso de ler. É um livro sensacional. Ela tem uma parte que eu sempre me lembro desse livro, que ela descreve o seguinte, que não tem nada mais mágico do que uma gota do óleo essencial de camomila dos alemães percorrendo um vidro Becker de álcool etílico. Eu sei que pode parecer muita piração a gente achar isso uma coisa linda. Mas agora fechem os olhos, imaginem um copo de vidro transparente e uma gota do óleo de camomila azul pingando. O caminho que ela faz é um caminho lunar, é uma coisa linda. E ela escreve essas coisas no livro desse jeito, nesse tom poético, né? Então, realmente, o meu livro está inteiro riscado, inteirinho, grifado, marcado, com orelha dobrada, porque é um livro de consulta diária, né? É um livro maravilhoso. Ela fala sobre. Mas é um livro de perfumaria, tá, gente? Só que como ela usa óleo essencial e concretos e absolutos como matéria-prima, então acaba ajudando pra gente. Ela dá várias receitas de perfume, ensina a fazer acordes, que é uma coisa que a gente só vai aprender em curso mesmo, né? E ela tem uma excelente história sobre matérias aromáticas. Então esse é um livro bacana. Eu até tinha comentado, o outro livro legal que vocês podem. Ter para sobre informação de história seriam os livros da Renata Ascar, que é aquela especialista em perfume, que é a curadora do Espaço Perfume lá de São Paulo, tá? Só que os livros da Renata também são difíceis de encontrar, e ela tem dois livros, um que fala sobre o. Deixa eu abrir aqui para vocês, peraí. Peraí. Vocês vão ver o meu computador agora, tá? Então a minha imagem sumiu. Estão vendo o meu computador? Então, olha só, eu vou colocar o site da Renata e aí vocês vão ver. Ela tem esse livro aqui que se chama Banho, Histórias e Rituais, né? Então fala sobre o uso das matérias aromáticas desde as civilizações antigas. Então é um livro interessante para a gente saber sobre história. E depois ela tem um outro livro, que é esse aqui, ó, Brasília Essência, a Cultura do Perfume, tá? Então esse é um livro também que traz essa informação pra gente. Se não, o que nos resta realmente seriam esses que eu comentei pra vocês. O livro da Aromacologia da Sônia Corazza, que é um livro interessante em termos de história das matérias aromáticas, e esse livro da Mandy Eftel, que em termos de informação sobre o uso histórico das plantas aromáticas é excepcional, tá? É bem bacana. Ai, não apareceu, né, Michele? É, para algumas pessoas aparece, para outras não. Depois eu coloco essa informação, mas o nome dela, deixa eu passar aqui o site para vocês, peraí. Aí vocês clicam lá no site dela, ela tem. Vocês vão ter a indicação dos livros lá, tá? O nome dela é Renata Ascar, E o site dela é. Deixa eu só tirar os pontos aqui que não aparece. renatashka.com.br, tá? Esse que é o nome do site dela. Deixa eu só ler o que vocês falaram aqui para mim. Fundação Oswaldo Cruz também oferece curso de perfumaria. Legal, Luciana. Obrigada pela informação. Rose, é bom sim da Ayurveda, mas se você trabalha com Ayurveda, vai entender melhor as informações. Legal, Rose. A Suzy, minha xará do Ibra, minha xará não, minha colega do Ibra, você vai gostar, Maíra, pois ele parece um livro de anotações da Jane. Tem óleos que são menos comuns, mais disponíveis no mercado e outros raros. Ah, então eu vou ter que comprar, Suzy, com seu aval, então eu já comprei já. Em pensamento, já comprei o livro. Já coloquei aqui a Renata Ashka para vocês, o nome do livro. Deixa eu ver o que mais aqui. E o Daniela, eu acho que é... Ô, Suzy, como é que é o nome daquele cara lá que fez a palestra sobre óleos da Amazônia no Congresso? É esse cara aí, Lauro Batata? A Suzy é capaz de lembrar o nome dele, senão depois eu tenho que pegar minha apostila aqui, abrir e ver se é ele mesmo. José Guilherme Maia. Ah, é o André, sabe? Oi, André! O André é do Ibra também, o André sabe. O André, você conseguir lembrar o nome do livro desse cara? Você põe para mim aí nos comentários, no chat, para o pessoal poder pegar? Que eu não me lembro aquele livro verde dele, eu não me lembro o nome daquele livro dele que fala sobre os olhos da Amazônia. Se você conseguir lembrar, escreve para mim aí, por favor. Então tá aqui o livro da Mandy. Esse livro vocês têm que comprar, tá? Vão e comprem. Porque é um livro muito bom. E aí depois eu vou mostrar para vocês o e-book que eu consegui comprar dela por R$ 16 no Kindle. Maravilha! Que é sobre criação de perfumes sólidos. Vou mostrar eles depois para vocês. Muito bem. Próximo livro de perfumaria é essa coisinha fofa aqui também, traduzido pela minha professora Anne Walsh. Então, o livro do Sétimos PS é um livro do século XIX, que vocês baixam gratuitamente no Google Livros, em inglês, tá? Só que a Anne, que é uma perfumista botânica no Brasil de mão cheia, ela dá curso de perfumaria pela internet, representando uma escola de perfumaria irlandesa, que é a Nexus. Ela traduziu o livro do PS e fez uma edição de bancada pelo, né, banca, edição de autor, né, bancada pelo próprio bolso, para poder disponibilizar isso, tanto para os alunos dela, quanto assim, realmente uma pessoa apaixonada pelo que faz. E aí, o que é legal desse livro é que ele está traduzido por alguém que entende de perfumaria, então não tem problema de tradução. Não fica falando, usando um termo, porque o duro, assim, quando a gente vai traduzir aromaterapia, então a gente tem que entender o que o termo que se usa em português não é o mesmo termo que se usa em inglês se a gente fosse, traduzir ao pé da letra. Então ela faz essa transposição da nomenclatura. Por isso é que o livro fica muito interessante de ler. Agora, assim, não é o livro inteiro, tá? Porque o livro do Sétimos PS é maior, ela pegou simplesmente, ela pegou a parte que é mais interessante com relação à perfumaria. E o que é bacana desse livro é que traz o conceito do O da Fone, que é aquele conceito de que cada nota corresponde, cada nota de perfume corresponde a uma nota musical. E que você, para criar um perfume, você primeiro trabalha com os acordes, né? Então, é esse conceito que está explicado dentro da tradução da parte do livro do Sétimos PS. Além do que, traz descrição de matérias-primas. De uma maneira muito muito bem feita. Esse livro, para vocês comprarem, tem que comprar com ela, tá? E ela tem perfil no Facebook também. O blog dela se chama Ladrão de Aromas. Acho que ainda é Ladrão de Aromas, tá? Então, para comprar, tem que ser com ela esse livro. Obrigada, André. Plantas aromáticas na Amazônia e seus óleos essenciais. Valeu, obrigada. Aí, o outro livro de perfumaria que traz um pouco de descrição de matéria seria esse da editora Senac, do Nicolas de Barry, A Arte dos Perfumes, tá? Fartamente ilustrado, lotado de foto, de frasco, de não sei o quê. Traz a descrição das matérias-primas, noções básicas do artesanato de perfumaria e o que a gente gosta, que é receita e mais receita, tá? Tem também um glossário de perfumaria. Então, aqui, ó, ensina a fazer. Deixa eu pegar algum aqui para vocês. Vinagre de jasmim do imperador, 1 litro de vinagre de vinho de boa qualidade, 5 gotas de óleo essencial de jasmim do imperador, 100 ml de molho de soja, 4 colheres de sopa de açúcar. E aí ele ensina como é que a gente faz. Então é um livro gostoso para quem gosta de colocar a mão na massa ou para quem é mais mental e gosta de ler algumas informações interessantes, fora a quantidade de foto ilustrada que tem, tá? Então, tá aqui. E aí, esses três estão disponíveis no Brasil e esse da Chrissy Wildwood é um livro esgotado, né? Então, vocês conseguem comprar só em sebo. É um livro também de perfumaria, curtinho, prático, traz a descrição das principais matérias-primas, que são as matérias naturais, algumas receitas. Agora, o que eu achei interessante nele, por que eu destaquei esse livro na palestra? Porque ele traz receitas de perfumes de acordo com cada dosha do Ayurveda. Então, vocês estavam falando daquele livro Aromaterapia e Ayurveda? Realmente não tem muita informação no Brasil, né? Mas esse livro aqui traz alguma coisa sobre perfumes para equilibrar cada um dos doshas, tá? E tem várias linhas de aromaterapia no Brasil que fazem as suas sinergias aromáticas para equilibrar cada um dos doshas, né? Então, para o povo que é ligado ao Ayurveda, fica essa dica do livro da Chrissy Wildwood. Ainda com relação... Deixa eu voltar aqui, que eu não quero que vocês vejam esse slide ainda, não. Ainda com relação à perfumaria, existe um outro livro esgotado no Brasil, da editora Madras, que é Aromaterapia, a Magia dos Perfumes. Deixa eu colocar aqui. Que é da Luanda Kali e Sandra Scapin. Não é um livro assim 100%, deixa a desejar um pouco, principalmente depois que você lê o livro da Mandy Afton, os outros começam a aparecer um pouco fracos, né? Mas ela traz uma parte mais holística dessa perfumaria que o da Mandy não tem, que é, por exemplo, assim, a correspondência dos planetas e os óleos essenciais. Então, por exemplo, Marte, pinho, manjericão, absinto, coentro. Lua, cânfora, jasmim, limão, bétula. Então ela faz essa correspondência dos óleos essenciais com relação à astrologia, né? Aos quatro elementos, fogo, ar, terra, com os signos dos horóscopos também. Então acho que isso é interessante. E tem depois uma outra parte que ela relaciona os óleos essenciais com cada tipo, com cada um dos chakras. Então é essa informação que eu acho que é interessante do livro dela, tá? E esses dias me falaram de um livro também que relaciona óleos essenciais e numerologia. E eu sei que a Sandra Spiri, lá pela Vida Botânica, lançou um curso de aromaterapia com numerologia, que deve ser bem interessante também, né? E aí tem um outro livrinho também esgotado sobre perfumaria, que é esse aqui, ó. Plantas e Perfumes, da Antonieta Barreira Cravo, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Plantas e Perfumes, Antonieta Barreira Cravo. É um outro livro para ficar para vocês. E a Milene está me passando a utilização ritual e mágica dos perfumes, Richard Alan Mill e Iona Miller. Deixa eu ver se é esse que eu tenho aqui. Né, não? Esse eu não conheço. Preciso até anotar então para eu poder depois comprar. Obrigada, viu, Milene? Que você acha desse livro? É legal? Esse aí que você falou, eu não conheço, não. Bem, sobre o tema temas variados, eu trouxe alguns livros que eu acho que se destacam para vocês, tá? Conhecer e de repente comprar. Então, o primeiro livro que eu vou falar seria esse aqui do Chandler Burr, que se chama O Imperador do Olfato. E esse livro é um livro excepcional. O Chandler Burr, para quem não conhece, ele fazia crítica de perfume na New York Magazine. E aí ele parou de fazer crítica de perfume, ele é jornalista, né? Ele virou um escritor, inclusive com livros publicados dentro da linha do ativismo gay, né? Então, ele tem uma ação bastante focada agora nessa questão do ativismo gay. E ele é um jornalista excepcional. Excepcional. Se vocês conseguirem, se vocês tiverem ouvido para entender inglês, tem uma conferência que ele deu naquele ciclo Tech, né? Vocês têm que jogar lá no YouTube Tech não, é Tech? Ih, caramba. Na hora que eu falo as coisas me sobe a cabeça, mas eu acho que é Tech. Joga lá no YouTube, Tech Chandler Burr. Veio uma conferência que ele deu sobre perfume, que é ótimo, porque o cara é muito engraçado, uma cabeça super rápido de pensar. E aí ele, Ted, isso, Ted, obrigado. E aí ele escreveu esse livro para contar a história do Luca Turing. E o Luca Turing é um biólogo que foi questionar a ideia de que o olfato funciona no nosso organismo como as enzimas, por aquele sistema que a gente chama de chave fechadura, né? Então, o Luca Turing, quando ele surgiu no mercado, bem, ele era um cara que estava pesquisando dentro das universidades e tal. Só que é um cara completamente apaixonado por perfumes. E aí ele resolveu publicar um livro, que inclusive eu tenho aqui, que é esse aqui. Perfumes, The AZ Guide, ele publicou junto com a Tânia Sanches, em que ele começou a dar resenha de tudo quanto é perfume que tinha. Então, esse livro aqui tem mais de 1.800 resenhas de perfume. E quando ele começou a publicar essas resenhas de perfume dele lá nos Estados Unidos, ele começou a chamar a atenção da indústria de fragrâncias, porque ele, além de ter um nariz apuradíssimo, ele começou a descrever os perfumes de uma maneira que antes as pessoas não faziam. Isso foi uma revolução na época no mercado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu me lembro, descrito pelo Chandler Burr. Uma pessoa recebeu um briefing de uma marca que queria lançar um perfume no mercado que tivesse o cheiro de uma seda furta-cor. Muito bem. Aí o perfume foi lá para o perfumista, ele desenvolveu três amostras e mandou as amostras para o Luca Turing dizer o que ele achou dessas amostras. E aí o Luca Turing, numa dessas amostras, ele virou para a pessoa e falou o seguinte: olha, essa amostra que você me mandou tem cheiro de seda furta-cor. Aí a hora que a mulher ouviu essa descrição do Luca Turing, ela começou a chorar imediatamente, porque ela falou assim: mas você está dizendo exatamente o que o cliente me pediu. Só que, detalhe, ele não sabia que o cliente tinha pedido isso. Então é um cara que começou a revolucionar a maneira como se descrevia perfume. E aí ele ficou interessadíssimo na teoria de que a gente detecta os aromas não por um mecanismo enzimático que funciona como chave fechadura, mas por um mecanismo vibracional. E aí ele mergulhou na física quântica para entender esse processo, o quanto de energia que os átomos, quando passam de uma camada de valência para outra, vão liberando. E aí ele desenvolveu a teoria, provou a sua teoria com alguns exemplos, mas foi completamente rechaçado pela indústria de fragrâncias, porque ele, enfim, desestruturou a base da indústria de fragrâncias. E aí o Chandler Burr, acho que se comoveu com a história do Luca Turing e escreveu esse livro para narrar essa saga. Por que que esse livro é legal? Em primeiro lugar, para a gente entender a teoria de olfato, que é um troço muito difícil para a gente que não era da área técnica conseguir entender. E depois, porque a gente vai entender os meandros da indústria de fragrância. E aí a gente vai perceber por que que a aromaterapia tem tão pouca força no mercado. Então é por essa razão que eu recomendo esse livro para vocês. Além de render algumas boas risadas também, né? Qual livro? Deixa eu só ler aqui o que vocês estão pedindo para mim. Pera aí. Luciana, qual o livro que você está querendo? Esse do Chandler Burr? Porque se for, tá aqui no slide, ó, é o número 3, tá? É o número 3, tá? Muito bem. Outro livro que eu recomendo que vocês leiam para entender essa coisa do olfato, já que a gente falou do Chandler Burr e do Luca Turing, vamos falar da teoria da chave fechadura, que é representado por outros pesquisadores no mundo, tá? Então, no Brasil existe esse livrinho aqui. Não é esse? Ixi, agora qual foi que eu mostrei para vocês? Você lembra qual que foi? A Magia dos Perfumes? Qual que foi? Um em inglês? Peraí. Ah, tá, o Easy Guide, né? Ah, eu vou falar, depois eu tenho esse nome aqui para passar para vocês, tá? Aguenta, AZ, AZ de AZ. Perfume, o guia de A a Z. Depois eu passo para vocês, tá? Que esse aqui eu tenho o nome dele nos slides. Muito bem. Esse livro aqui, publicado pela pesquisadora Bettina Malnick, lá do Rio de Janeiro, se chama O Cheiro das Coisas e é um livrinho show de bola. Pequenininho, tá? E ela escreveu esse livro para poder explicar como que funciona o olfato. Agora, por que que esse livro é bacana? Porque a Bettina Malnick, ela foi orientanda da Linda Buck, na época que a Linda Buck ganhou o Nobel de Medicina por ter descoberto, junto com um parceiro dela que se chama Richard Axel, os 1.000 genes que codificam o olfato no organismo humano, né? Então, lá de todo o genoma que a gente tem, essa dupla de pesquisadores descobriu que 3% existe só para cuidar dos nossos receptores olfativos. Muito bem. E aí, a Linda Buck ganhou esse prêmio Nobel de Medicina, tal, em 2004. E quando ela ganhou o Nobel de Medicina, a Bettina Malnick, que é essa pesquisadora brasileira do Rio de Janeiro, era orientanda dela. E fez lá a tese dela de doutoramento, pós-doutoramento, tudo junto com a Linda Buck. Aí ela voltou para o Brasil, hoje é uma professora empregada lá, acho que da. Não sei se é UERJ ou UFRJ, até deve ter aqui. Deixa eu ver qual que é, se é UERJ ou UFRJ. Da UERJ, não. É, da UERJ, ela é da UERJ. E aí ela escreveu esse livrinho falando não apenas sobre como funciona o olfato, mas também falando sobre o que está acontecendo de pesquisa de ponta no mundo a respeito de olfato. Ela até dos amigos dela de curso, que são os japoneses, que estão fazendo pesquisas do arco da velha. E ela resume e traz nesse livrinho. Coisas do tipo assim, estão descobrindo lá no Japão que algumas aversões que as pessoas têm ao cheiro não é necessariamente porque ela tem um trauma psicológico, mas porque o gene dela faz com que ela interprete aquele cheiro como algo fétido e não como algo agradável. Então é esse tipo de coisa que ela descreve no livro. E uma curiosidade, quando eu li esse livro, né, que eu adorei e tal, não sei o quê, eu falei assim, caramba, ela nem menciona a teoria de que o olfato seria vibração, não seria a chave fechadura, né? Quer dizer, ela nem menciona o Luca Turing, de jeito nenhum, e nem os precursores dele. Aí eu resolvi escrever um e-mail para ela, dizendo que eu tinha gostado do livro, tal, não sei o quê, fazendo algumas perguntas e umas coisas que eu não tinha entendido, e em nota de rodapé eu escrevi, gostei muito do seu livro e apenas senti falta da teoria do Luca Turing. Muito bem. Ela foi super gentil, me respondeu todas as perguntas que eu fiz para ela e passou batido sobre essa história do Luca Turing. Para provar que realmente o cara, ele foi rechaçado da comunidade científica, né? Então, eu achei muito curioso isso. Mas é um livro legal para vocês lerem. Esse livro aqui eu sempre menciono nos cursos que eu dou também, que é O Segredo do Chanel número 5, da jornalista Tilar Mazeu. Ela escreveu também um livro falando sobre a história da Viúva Clicquot, lá do Champagne, né? E por que que eu acho esse livro legal dentro da aromaterapia? Bem, é um livro para falar sobre por que que o Chanel número 5 continua sendo um dos cinco perfumes mais vendidos no mundo, né? Embora ele tenha quase 100 anos. Esse livro é legal porque ele vai mostrar para nós a dificuldade que o mercado tem de manter padrão em fragrância. A gente sempre fala nos cursos, né, que óleos essenciais dão safra, que é difícil fazer perfume com óleo essencial, porque você não consegue manter o padrão da matéria-prima, não sei o quê. E aí, como esse livro vai nos bastidores do Chanel número 5, ele vai contando realmente essa dificuldade que o perfume teve de se manter o mesmo ao longo das décadas, enfrentando guerra mundial, nazismo, recessão econômica, os cambau que aconteceu na época da segunda metade do século passado, depois enfrentando todas as normas proibitórias de uso de matéria-prima do IFRA e tudo mais. Então, para nós, dentro da aromaterapia, é legal conhecer esses bastidores e aí a gente vai valorizar ainda mais os óleos essenciais e vamos até começar a olhar com bons olhos esses perfumes de alta perfumaria, porque realmente eles fazem fazem um trabalho heróico para manter o uso de matérias-primas naturais dentro da sua composição. A gente sabe que o que eles usam de matéria-prima natural é uma coisa pequena. Mas ainda assim, se a gente tem alguns óleos essenciais no mercado, possivelmente se deve a algumas indústrias que fazem questão de manter o uso de matéria natural dentro da alta perfumaria, tá? Então é bastante interessante. Então, Daniela, essa pergunta sobre o pau rosa brasileiro, você sabe que eu fui atrás disso, porque eu sempre ouvi dizer, quando eu comecei a estudar aromaterapia, de que o pau rosa brasileiro teria sido extinto por conta do Chanel número 5. Aí eu fui atrás dessa pesquisa. Fui pesquisar para ver se essa informação procedia. O livro da Tilar Mazel não menciona em nenhum momento o pó rosa brasileiro, nem que haja alguma matéria-prima do Chanel sendo importada do Brasil. E depois eu fui mandar um e-mail para a Schritt, que é daquele que edita aquele blog Mais Que Perfume, e perguntei isso para ela, e ela falou assim: Maíra, isso é uma lenda, eu absolutamente não conheço nenhuma informação com relação a isso. Eu imagino que seja alguma informação que circule na sua área, gerado por algum tipo de boato. E aí, como eu não consegui descobrir nada com relação a isso, eu realmente imagino que não, que o pó rosa não tenha sido, não tenha estado à beira da extinção por conta do Chanel número 5 especificamente. Com certeza por conta da indústria de perfume, mas não por conta desse perfume em específico, né? De qualquer maneira, existe de fato, você tem razão, existe de fato esse comentário dentro da aromaterapia, tá? A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons. Eu amo esse livro. É um livro para quem gosta de história da aromaterapia, eu recomendo. Não é sobre história da aromaterapia. Esse livro aqui, ele fala sobre como que o Oriente formou a base cultural do Ocidente. Então, faz parte do movimento recente da historiografia, que tenta dizer que, na verdade, o Renascimento europeu nada mais foi do que o contato dos cruzados com a civilização muçulmana. E aí, esse livro é interessante para quê? Para a gente entender por que que os hábitos de higiene demoraram tanto a acontecer dentro do Ocidente. Para a gente que trabalha nessa área de aromaterapia e perfumaria, é uma história interessante, né? Então, ele mostra que a religião muçulmana foi responsável pela revolução em termos de higiene e de saneamento no Oriente, e foi só quando os cruzados resolveram entrar no mundo muçulmano que esses conhecimentos começaram a se passar para o Ocidente. Ele vai falar de Avicena, vai falar sobre destilação, vai falar sobre os alquimistas. Então, para quem gosta dessa parte de alquimia, tem muita informação legal aqui, tá? Então vale a pena ler esse livro. É um livro muito bem escrito. Esse Jonathan Lyons é um jornalista conhecido, um pesquisador dedicado a esse tema do Oriente, né? E aí, junto com esse livro, existe um outro que se chama O Bazar do Renascimento. Não me lembro o nome do autor, tá? Mas é um livro que também vai falar sobre a entrada dos conceitos orientais no Ocidente, daquela época lá dos alquimistas e tudo mais, tá? Então vale a pena ler para quem gosta dessa abordagem. Tô correndo, gente, desculpa, né? Mas é tanto livro que não dá tempo de falar de todos eles. Bem, entre os livros que estão fora de catálogo, destacam-se, eu acho que principalmente, esse livro aqui, Aroma, A História Cultural dos Odores, que é de uma equipe de antropólogos liderado pelo ou pela Constance Classen, que até hoje eu não consegui descobrir se é homem ou mulher. E esse livro é um daqueles que eu comentei logo no início da palestra, que tem a melhor história de matérias aromáticas e medicinais que eu conheço em língua portuguesa. É um livro excepcional. E esse livro, qual que foi a surpresa minha? Porque eu descobri ele na estante virtual, comprei, mas não dava nada. Esse livro, ele foi editado pelo Boticário, numa parceria com a editora Jorge Zahar. Talvez aí para comemorar qualquer coisa que o Boticário tenha feito, um projeto cultural, sei lá, aquelas coisas de fundação. E é um livro velhinho já, quer ver quando que é? Deixa eu ver. Eu comprei ele em 2011, agora ele é de 1996. Em termos de lançamento, em termos de. É velho, né? Para literatura ele é velho. Em 96 eu estava saindo da faculdade, então realmente é antigo. Só que o livro é excepcional! Excepcional! É maravilhoso! E ele fala sobre a história das plantas aromáticas e outra coisa que eu acho bacana demais. Fala sobre o uso cultural das plantas aromáticas. E tem um exemplo que ele manda, que ele coloca, que é essa equipe de antropólogos, de uma tribo que está no meio da África. Que eu não sei se vocês, é que eu sou linguista, então eu lembro dessas coisas. Não sei se vocês sabem que quando um esquimó vai descrever neve, ele tem pelo menos umas 20 palavras para descrever neve. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a neve que está derretendo tem um nome, a neve que está dura tem outro nome, a neve que está amarelada tem outro nome. Então, tem uns 30, umas 20, 30 palavras só para descrever neve. A gente só tem a palavra neve, né? Agora em Curitiba a gente descobriu uma outra palavra, chuva congelada. Não sei se... Porque aqui o pessoal tem um bairro aqui em Curitiba que se chama Batel, que é como se fosse assim os Jardins de São Paulo, né? É o bairro mais bacana, mais chique aqui de Curitiba. E aí não caiu neve no Batel. Só que caiu neve também em outros bairros periféricos de Curitiba, que são bairros com uma população mais carente. E aí, como o curitibano é muito snob, né? Dizem, né, que é muito snob o curitibano que mora no Batel, então a piadinha do dia que caiu neve aqui foi que nos bairros periféricos caiu chuva congelada, só no Batel que caiu neve. Então a gente aprendeu mais essa, chuva congelada, mas até então a gente só conhecia a palavra neve. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque essa equipe de antropólogos descobriu uma tribo na África que ela se organiza em relação ao cheiro. Então ela tem inúmeros vocábulos para descrever o cheiro conforme esse cheiro se relaciona com ela. Então um cheiro que ela consegue sentir a, digamos, 10 metros de distância, recebe um nome. O cheiro que ela começa a sentir que está muito longe, que ela sente só uma nuance, tem um outro nome. Cheiro de coisa em putrefação tem um nome específico para ele. Cheiro de comida tem outro nome. Cheiro que é cheiro da divindade dela tem outro nome. Então, toda a vida dessa tribo é montada em função de cheiro. Eles não se organizam pela visão, como a gente faz, né? Longe, perto. Não existe isso para eles. Eles se organizam em termos de cheiro. E então traz o nome desses vocábulos. É maravilhoso. É um livro sensacional para quem gosta dessa parte cultural do aroma, tá? Ironildes, esse livro eu achei na estante virtual, que é aquele site que congrega sebos no Brasil, tá? E aí tem esse outro livrinho aqui que chama Passando a Limpo, né? O banho da Roma Antiga até hoje, que o povo da saboaria que gosta, porque fala sobre o uso, né, das plantas para poder limpar o corpo, vai contar a história da Cleópatra, vai falar do estrígio lá dos romanos, as termas romanas e tudo mais. Então é um livrinho interessante também, tá? Além do próprio livro da Renata Ascar, que eu já tinha comentado com vocês. Muito bem, vamos agora aqui para a língua estrangeira, que seria o problema que a gente tem aqui no Brasil, porque são grandes ausências do mercado editorial, tá? Pena que a Nelly Grojan não tem. Esse que é o problema sempre, né? Eu nem sabia esse livro da Nelly Grojan tá traduzido em português. Porque eu da Nelly Grojan eu tenho em francês, eu não tenho em português. Que legal, Milene. Gostei de saber a informação. Vou catar esse livro aí, vou tentar achar também. É que agora tá fácil, né? A gente compra os livros da Nelly tudo no Kindle. Então vamos lá. Grandes ausências do mercado editorial. Então a gente vai ter, em primeiro lugar, o livro do Gattefossé, que é o livro fundador da aromaterapia, publicado em 1937, né? Aromaterapia. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esse livro do Gattefossé em francês é uma obra rara. Quem tem uma preciosidade em casa e se vender, vai vender por alguns milhares, se não milhões de euros, tá? Muito bem. Então não existe esse livro em francês, ninguém consegue comprar. Ninguém consegue comprar, ninguém consegue ler. Quando o Robert Serrano estava achando que o livro do Gattefossé jamais tivesse sido escrito, ele descobriu um editor na Inglaterra que conhecia o filho do Gattefossé. E esse filho do Gattefossé tinha uma cópia do livro do pai. E aí cedeu essa cópia. O original francês cedeu essa cópia do livro do pai pro editor do Robert Serrano. E o Robert Serrano convidou um cara para poder fazer a tradução. E ele foi então o revisor técnico dessa tradução, que existe hoje, publicada em 93 pela editora Daniel Coe, tá? Então hoje, quando a gente quer ler o livro do Gattefossé, a gente só consegue ler esse livro em inglês, tá? E ele tá para ser. Ele, vocês conseguem comprar esse livro na Amazon? Deixa eu descobrir aqui quanto que custa. Se eu achar aqui, né? Ah, deve custar em torno de uns R$ 25, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Só que realmente em francês não tem. E aí o que que aconteceu? O Fábio, ele tem uma amiga, uma aromaterapeuta muito próxima dele, que mora lá na França há muitos anos, que chama Gláucia. E a Gláucia, não sei por que formas, ela conseguiu isso, ela tem a cópia do livro em francês. E aí, então, ela está junto com o Fabian trabalhando na tradução desse livro. Ele deveria ter sido lançado, a tradução em português, no ano passado, mas aí o Fabian sofreu alguns problemas, de falecimento dentro da família dele e tal, e não conseguiu terminar essa tradução. Então, eu imagino que esse livro do Gato e Fossé em português a gente deva ter aí para 2014. Mas, se não, ele existe em inglês. E é interessante porque tem um prefácio escrito pelo Robert. Eu até confirmei com o Robert se a revisão do livro foi dele mesmo. Ele disse que sim. Então, é um livro que a gente pode ler, com segurança, né? Muito bem. Esse eu não tenho para mostrar para vocês porque eu só tenho ele na versão e-book. Depois, o outro livro que eu acho que é um lamentável que não exista em português. Mas eu até compreendo que não exista, porque nem na França o povo lê mais o Dr. Jean Valnet, mas seria esse aqui, né? O Aromatherapie, Tratamento das Doenças pelas Essências das Plantas, né? É um livro de 64, é um livro que traz os achados clínicos do Valnet, que era um cirurgião que lutou foi como médico cirurgião na Guerra da Indochina, e lá ele começou a pesquisar as propriedades antibióticas e antisséptico dos óleos essenciais, até pela falta de medicamento alopático para levar para o campo de batalha. E aí esses achados clínicos dele com os feridos de guerra foram compilados, além de outros achados clínicos, dentro desse livrinho, né? E é um livro muito interessante, mas que infelizmente não existe em português. Ele tem outro livro também, eu não me lembro o nome agora de cabeça, mas esse seria o livro fundador. Agora, esse livro acabou sendo resgatado depois pelo Tserran quando ele escreveu A Arte da Aromaterapia. Então, não é que ele faça muita falta. Ele seria uma falta no sentido da curiosidade, né? Da gente ter em língua portuguesa um livro que é fundador da aromaterapia moderna, tá? Ô, Cíntia, você sabe que eu não sei se tem em inglês. Só dá uma pesquisada lá no, na Amazon, porque eu acabei comprando ele em francês mesmo. Muito bem. Aí a gente tem esse aqui, o livro número 3, que está no slide de vocês, que é o Aromatherapy for Health Professionals, tá? Elza, o livro 2, que é esse em francês, é o Dr. Jean Valnet, tá? É o item número 2 aqui do slide. Muito bem. Esse, o Aromatherapy for Health Professionals, é um livro caro, que é um calhamaço dessa idade assim. Para comprar no e-book, vocês vão pagar em torno de uns 70, R$ 75. E para trazer ele pela Livraria Cultura, possivelmente vai cobrar, acho que uns R$ 150. Agora, esse livro, então, foi escrito pela Shirley Price. Eu estava tentando me lembrar se era a filha ou se era a mãe que escreveu junto com o Len Price. Então, a Shirley Price escreveu junto com o filho dela esse livro. Acho que é o filho dela, se não me engano. O garoto é técnico, ele tem formação técnica. Não sei se é o filho ou se é o neto, agora eu estou na dúvida, que é muito Price na minha cabeça. Tem a Penny, que é a filha. O Len, eu não sei se é filho da Penny, ou se é neto dela, ou se é cunhado. Agora não lembro mais. Mas esse livro, ele foi. A edição é nova, é de 2012, é um livro que foi revisado, tá? E é o livro, eu acho que junto com o Essential ou a Essence de Serran, são os dois livros principais em língua inglesa para a gente falar sobre o uso clínico dos óleos essenciais. É um livro muito fácil da gente ler, porque ele tem caso clínico e informação técnica. Caso clínico e informação técnica. Ele fica fazendo o tempo todo essa casadinha, tá? E quando as pessoas vão fazer a formação Penny Price, que aqui no Brasil é dada pela Vera, né, lá de Campinas, então o livro básico é esse aí. E a Penny Price está vindo agora para o Brasil, que é a herdeira da Shirley Price, né, herdeira intelectual e de fato. Então ela está vindo para o Brasil agora em outubro e ela vai dar uma palestra, vai dar curso, sábado e domingo, em esquema de simpósio. E aí, na segunda-feira, ela vai dar um curso só para quem é aluno da academia dela. E dentro da academia dela, o que se faz, o que se usa como base de literatura é esse livro Aromatherapy for Health Professionals, tá? É bem esse aí com. Não, não é esse com as patologias, não. É que aí eu não sei, tem um livro da Shirley Price com patologias. Agora, esse tem também, mas eu não sei se você está falando do mesmo, porque tem um outro dela com patologias também, tá? Esse é um livro dessa idade assim. Não sei se é esse que você está mencionando, porque tem o outro que é bem parecido, mas esse seria o da aromaterapia clínica, tá? Muito bem. Aí o número 5, número 5 não, o número 4 que vocês estão vendo é esse do Tserran que eu comentei, que será então revisto agora, foi revisto e será republicado agora em setembro de 2013, que é o Essential Eye Safety. Então, tá vendo ali, ó, é um livro que foi publicado em 1995. Então, aleluia que ele está sendo revisado, né? Tem mais de 1.000 páginas. É um livro que traz a indicação da toxicidade dos óleos essenciais. Então, quando a gente tem aquelas informações de dose letal, dose máxima tolerada, essas doses que aparecem na bibliografia, são todas elas colhidas pelo livro do Robert Serran. A gente também... eu espero que esse livro tenha em formato e-book, só que daí eu não recomendo que se compre em e-book, porque quando o livro é vendido em e-book, eles cortam algumas partes do livro. Então, vale a pena realmente, na hora que for lançado, trazer esse livro pela Livraria Cultura, né, que vai fazer a importação, para a gente poder ter ele em mãos, tá? E aí, depois, os livros em francês, que são fundadores da aromaterapia clínica francesa, seria o L'Aromatherapie Exactement, do Pierre Francomi, junto com o Daniel Durafour e o Dr. Daniel Penuel, que eu tenho ele só xerocado, tá? Que é um livro que traz... posologia e indicação dos melhores óleos essenciais para cada tipo de doença. E é um livro técnico, escrito por médicos, por pesquisadores da área. Então, é interessante para quem está querendo enveredar realmente pela aromaterapia clínica, que trata, sobretudo, de ingestão. Só que esse livro só tem em francês. Eu acho que não tem nem em inglês. E depois, seriam os 3 tomos do Tratado de Fitoterapia e Aromaterapia do Paul Beleche, que também está em francês. Eu também só tenho xerox, tá? Que seria o tomo, são 3 livros, são 3 volumes. O primeiro volume chama L'Aromatogramma, que seria sobre perfil de óleos essenciais. O volume número 2 fala apenas sobre as doenças infecciosas, posologia, indicação, contraindicação, tudo isso. Também é livro para aromaterapia de formação médica. E o volume número 3 fala só sobre a parte ginecológica. Né? Então, mas é um livro para quem vai se enveredar na aromaterapia clínica. Clínica francesa, não clínica inglesa. Aromaterapia clínica francesa, tá? Deixa eu passar aqui agora o próximo slide. E aí eu trouxe alguns outros livros aqui para vocês, que seria interessante que tivesse em português, porque são livros muito bacanas. Eu sou apaixonada por essa aromaterapeuta francesa, que se chama Danielle Festin. Ela é farmacêutica de formação. E ela tem 3 livros que eu acho que são show. Um é esse aqui, Ma Bíblia des Huiles Essentielles, que é um livro em que ela trata de tudo quanto é tipo de doença que você possa ter. E fala de criança, gestante, idoso, adulto, com informação de posologia, método de uso, tempo de uso, ela sempre traz assim, o primeiro socorro dentro de aromaterapia e a fórmula mais completa e eficaz. E ela é absolutamente conhecida na França. E agora, uma coisa que a gente fica meio de cara é porque ela traz muita informação que você tem que manipular em farmácia. Porque lá na França você tem as farmácias de manipulação, que nem tem aqui no Brasil, e você tem o que eles chamam de pharmacie aromar, que seriam as farmácias em que o farmacêutico tem especialização em aromaterapia. E aí lá ele faz, por exemplo, óvulo vaginal com óleos essenciais, supositório com óleos essenciais, talco com óleos essenciais e faz as cápsulas de ingestão de óleos essenciais, que é o que eles chamam de gelílio, né? Então a gente fica assim de cara, porque a gente fica lendo e fala assim, meu Deus, eu queria uma farmácia aromar também no Brasil para mim. Mas do contrário, pensou em algum tipo de doença, tem aqui. Então, esse livro, quem for na França e puder comprar, traz, porque é um livro bárbaro. E aí eu sempre me lembro assim, puxa, Maíra, é francês, né? Francês é meio complicado a gente ler. Aí eu me lembro sempre o que a Thelma Insuela fala, que a Thelma Insuela é aquela aromaterapeuta da Bahia, minha professora também, e a Thelma fala assim, que a aromatez ela lê em qualquer língua, só não lê se o alfabeto não for ocidental. E é verdade mesmo, porque a gente consegue entender mesmo sendo em francês. E aí, a Danielle Fechi escreveu outros 2 livros que eu acho absolutamente fantásticos. Um é esse aqui, que é o primeiro que está no slide para vocês. Soigner ses enfants avec les huiles essentielles, ou seja, cuidar das crianças com óleos essenciais, que é um assunto tabu no Brasil. Eu sou muito medrosa com esse negócio de óleo essencial com criança, não sei o quê, né? Porque, enfim, a gente sempre fica com cuidado. Mas eu faço as minhas experiências com os meus filhos. Eu tenho dois meninos, um de 9 e outro com 7. Aí, quando eu caí com esse livro na mão da Daniela e fechei, eu falei, meu Deus do céu, eu não sou medrosa, eu sou absolutamente apavorada com o uso de óleo essencial, porque ela usa na boa. Claro que ela não faz nenhuma loucura, né? A mulher é super, tem bom senso e tal, mas ela usa muito óleo essencial com criança, coisa que eu jamais imaginava de usar. Então, traz posologia para bebê, de massagem, fala até de ingestão para criança, de uma maneira muito simples. Tem um repertório também de probióticos e, como é que é? Prebióticos e probióticos para crianças, então é muito bacana. Só que também só tem em francês, né? E o outro livro que ela escreveu, que eu acho absolutamente genial, é Se soigner avec les huiles essentielles durante a gestação, pendant la grossesse, que é outro assunto tabu no Brasil, né? Então ela fala também desde do primeiro até o último trimestre de gestação e ainda fala depois na fase do aleitamento e dá indicação de óleos essenciais para a gravidez. Agora, uma coisa, lá na França é muito comum as pessoas utilizarem hidrolato, que é a água da destilação dos óleos essenciais. Então, tem receita de aromaterapia com óleos essenciais, mas tem muita receita também, tanto no livro de gestação quanto no livro de criança, com águas aromáticas, com os hidrolatos. Que no Brasil é uma coisa complicada, né? A gente não tem hidrolato, quando tem hidrolato, hidrolato está sempre com algum tipo de conservante, nem que seja um benjoim, então não dá para ficar ingerindo esse tipo de hidrolato. E ela tem muita prescrição de ingestão de hidrolato. Então, é um pouco frustrante. Mas a gente deixa a frustração de lado e pega o que a gente consegue aplicar no Brasil e é um livro absolutamente genial, tá? A Thelma tem blog, viu, Rita? Coloca lá Thelma Insuela que você acha o blog dela, tá? E ela também tem perfil no Facebook. Ô, Luciana, os dois livros da Daniela Fechi estão ali no número 1 e aquele outro que eu falei para vocês se chama Ma Bible des Huiles Essentielles, tá? E a Daniela Fechi também tem fanpage no Facebook. Tá bom? Bem, da Danielle Ryman, eu não tenho. Danielle Ryman não, porque ela é francesa, é Danielle Raymond. Ela tem esse livro que ela traduziu o livro da Marguerite Maury, sobre o nome de Marguerite Maury's Guide to Aromatherapy. E esse livro tem para vender dentro do. Em e-book, né, na versão Kindle. Aí, uma dica, não sei se vocês sabem, vocês não precisam ter o aparelho Kindle para ler livro Kindle, tá? Vocês podem abaixar o aplicativo Kindle da Amazon, instalar em notebook, instalar em iPad, tablet Android, vocês leem qualquer livro da Amazon dentro desse aplicativo. Eu, por exemplo, não tenho um Kindle, mas eu tenho ele, o aplicativo Kindle instalado no meu iPad e no meu computador, então eu leio os livros da Amazon tranquilamente. Então, esse livro da Danielle Riman, vocês sobre o iPhone também. Vocês têm ele na versão Kindle e fala sobre o livro da Marguerite Maury, que foi o livro fundador da aromaterapia de bem-estar de escola inglesa, tá? Depois, a Nelly Grosjean é uma aromaterapeuta francesa que ela lançou a linha dela de óleos essenciais aqui no Brasil, que chama Bio Essencial, se eu não me engano. E ela tem vários livros, tá? O que eu tenho aqui é um livro dela genérico sobre óleos essenciais. Ah, não me lembro, acho que foi Milene que comentou também um outro livro que ela teria traduzido em português, que era uma terapia na estética. Mas o que eu acho mais interessante dela seria esse número 3, que é cuidar dos animais com aromaterapia. Porque não tem livro em português falando sobre uso veterinário. Existe um outro livro que fala sobre animais, que me falaram hoje, mas eu não. Da Kristen Bell. Deixa eu colocar aqui o nome dela. Eu não conheço esse livro, só me falaram que existe, que chama Aromatherapy for Animals. Tá? Então, quem é do uso da veterinária, quem gosta desse lado da aromaterapia, então tem duas indicações de livros, tá? O da Nelly Grosjean, em francês, e o da Kristen Bell, em inglês. Depois é o seguinte, do Gary Young. Então, Gary Young, vocês sabem, né, que é aquele aromaterapeuta norte-americano, da marca Young Living. E é muito polêmico, porque tem um tom meio de fanatismo, assim, ou de tietagem exacerbada em torno do Gary Young. E tem um sistema de tratamento chamado Raindrop, que já foi criticado por alguns outros aromaterapeutas. Mas, de qualquer maneira, ele tem alguns óleos essenciais, tem uma qualidade muito boa. E ele tem esse livro que chama Essential Oils Integrative Medical Guide, que seria interessante de conhecer porque fala sobre o uso terapêutico dos óleos essenciais, tá? Mas leiam sabendo desse bastidor que rola atrás, sabendo que ele é uma pessoa que não é muito bem vista por alguns outros aromaterapeutas e por outros ele é venerado, tá? Então vocês têm que saber desses bastidores. É um livro que existe também em versão Kindle, da Mandy Eftoo e do Daniel Patterson, é esse Aroma, a Magia dos Óleos Essenciais na Culinária, né, Foods and Fragrance, que é o barato da Mandy Eftoo hoje, que é criar essência para aromatizar comida. Então esse livro está disponível, vocês podem estar comprando também. Do Dr. Daniel Penoel, existe o livro Aromaterapia Quântica, também só em francês. E o Dr. Daniel Penoel, ele é um médico que pesquisou óleo essencial para utilizar como se fosse um medicamento alopático. E aí depois, ele, por conta de umas experiências que ele teve na vida dele, principalmente com a mulher, ele deu uma guinada de 180 graus e foi fazer aromaterapia que ele chama de quântica, que é uma aromaterapia que vai tratar também doença como se fosse uma, digamos assim, do ponto de vista alopático. Mas, na verdade, vai tratar do sujeito enquanto ser humano, enquanto uma alma, né? Enquanto um corpo que vibra em várias dimensões. E aí ele escreveu o livro para falar dessas experiências dele, que se chama Aromaterapia Quântica. Então, é um livro interessante, seria bem interessante se ele pudesse ser traduzido no Brasil também, tá? É o número, esse, Daniela, é o número 5, tá? Que tá nesse slide aí. Depois, como eu tinha falado para vocês, existe o livro do Luca Turin e da Tânia Sanches, que se chama Perfumes, The AZ Guide, publicado pela Penguin, que traz a resenha de mais de 1.800 perfumes. Ele tem a versão capa, assim, como é que chama? Brochura, e tem a versão capa dura também. E ele é comumente vendido na Livraria Cultura, então vocês conseguem comprar aqui no Brasil facilmente. Esse livro é o seguinte, para quem gosta de perfume é legal, que vai ficar pegando lá a resenha e vai ler. Só que para a gente que é da aromaterapia, às vezes a gente não tem muita paciência de ficar lendo perfume por perfume. Então, o que que é legal nesse livro aqui? A introdução dele. Na introdução, eles falam sobre o que que é perfume de mulher e o que que é perfume de homem. E com uma clareza, com uma facilidade de comunicação muito bacana. Então, é interessante para a gente pegar essas informações que eles trazem e aplicar na psicoaromaterapia. Para a gente entender o que que é o um negócio de perfume para homem, o que que é o um negócio de perfume para mulher. Então a gente vai, pega essas informações, aplica na psicoaromaterapia e consegue aproveitar o conteúdo do livro, tá? É legal. Aí, que mais que eu tenho aqui que eu trouxe para vocês? Existe esse livro em inglês que se chama. Essa palestra, depois desses meus achados, ela precisa ficar com 2 horas de duração. Eu sei que eu tô atrasada, mas quem quiser ir embora, eu não vou ficar chateada não. Pode ir. E aí depois vocês pegam o final da palestra no MP3 que eu vou gravar, tá? Então, esse livro aqui, Aromatherapy, Scent and Psyche, do Peter e Kate Damian, é um livro que fala sobre psicoaromaterapia, mas do ponto de vista mais clínico. Falando sobre o sentido do olfato, como que os óleos essenciais vão atuar no sistema límbico. Não é nada muito que a gente não conheça, mas é um livro que se pretende abordar a psicoaromaterapia de um ponto de vista mais clínico e técnico, tá? Então, para quem gosta dessa abordagem, é interessante. Depois, existe um livro da Meg Tserran, que é Aromatherapy for Women, tá? Vou anotar aqui para vocês, que é um livro que fala só sobre formulações para a saúde da mulher. Vocês acham para comprar também na Amazon, não é um livro muito difícil de comprar não, tá? Então, você tem aquele tratado ginecológico em francês e depois você tem esse que já traduz um pouco esses achados clínicos para uma aromaterapia mais acessível, né? E, finalmente, existe esse livro de um alemão que se chama Dietrich Gumbel. Esse livro está traduzido em inglês. A gente consegue comprar na Amazon, naquela seção que ela tem de afiliados, porque o livro é esgotado, então quem vende é o povo que tem em sebo, né? que chama Principles of Holistic Aroma. Como é que é? Principles of Holistic Therapy with Herbal Essences. E esse livro é o livro fundador daquela terapia, daquele sistema dos 13 aromas, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem dá hoje em dia esse curso dentro do IBRA é a professora Lenira Santana, lá do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Tá aqui o nome do livro, Beatrice Gumbel. O cara é PhD. Então, o que que acontece? Esse livro aqui, ele vai explicar, vai fazer a analogia entre a evolução espiritual das plantas, como que elas evoluíram dentro do planeta Terra, e como essa evolução espiritual pode tratar de uma maneira holística o ser humano. Então ele explica que a planta, que a flor seria o polo da, que a folha é o polo da luz da planta, que as raízes é o polo da terra. Ele fala que todo óleo essencial de flor é precedido de uma destruição metabólica das plantas. Então ele faz todo essas analogias de uma maneira muito interessante, com muita precisão técnica. Mas principalmente para mostrar que a gente pode se tratar com os óleos essenciais de uma maneira espiritual, né? Mas espiritual no sentido de que a missão da planta no planeta Terra é essa, e por um mecanismo de ressonância, uma ressonância vibracional, a gente aprende a lição que a planta tem, que ela passou, a gente aprende essa lição junto com ela. Então é um livro bem bacana, mas não é também um livro muito fácil de ler, porque tem muito termo da botânica, e se a gente não conhece botânica, a gente fica patinando. É bem difícil. O que eu adorei nesse livro foi a descrição do nardo, né? O nardo Stax jatamansi. E falando, né? Porque o nardo é uma planta excepcional, porque é um caso raro em que você tem o nascimento de uma flor da própria raiz. Então ele fala sobre o que significaria espiritualmente o aparecimento do nardo no planeta Terra. Então são coisas desse gênero assim que ele faz, que é interessante para quem gosta dessa área, tá? O curso, Michele, se chama Psicoaromaterapia e o Sistema dos 13 Aromas, tá? Que é dado pela professora Thelma Insuela lá, Thelma Insuela não, pela Lenira Santana de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E eu trouxe aqui para vocês, mas aí eu trouxe só para fazer inveja, tá bom? Porque quando a gente acha um troço, a gente quer compartilhar, né? Isso aqui vocês não precisam ter, mas é só para dizer que eu consegui. É um livro original escrito pelo Gatê Fossé, publicado em 1914. Quer ver aqui? Não, desculpa, 14. 1923. Olha aqui que eu consegui achar pela internet. Esse livro é original. Editado em 1923. Ele está em capa dura, porque evidentemente que a capa já, né, já foi pro brejo, né? Mas é escrito pelo Gatê Fossé. E esse livro, o que foi bacana é porque quando o Fábio estava nesse negócio de traduzir o livro do Gatê Fossé, eu achei esse livro na internet, comprei, né? E aí eu descobri que o Gatê Fossé escreveu trocentos mil livros, inclusive escreveu até sobre os mistérios de Atlântida. Vocês verem que o homem não era fraco, né? E aí, olha que legal, os livros antigamente vinham com propaganda. E o pai do Gatê Fossé tinha uma indústria que fornecia matéria-prima para perfumaria. E aí tem a propaganda das indústrias Gatê Fossé. Tem até a propaganda com amostra de tecido que é utilizado na embalagem de perfume. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é pedacinho de tecido. É muito bacana. Aí eu comprei esse livro e falei assim, não, tem que mostrar pro pessoal, porque isso aqui é um achado. E se chama Formulário de Saboaria e Perfumaria. Então, Gatê Fossé, como herdeiro da indústria de fragrâncias do pai dele, escreveu esse livro para dizer como é que fabricava perfume. E tem um monte de receita aqui, é uma delícia. É um livro bem legal. Muito bem, deixa agora rapidamente colocar aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer agora aqui para mostrar para vocês os aplicativos para iPhone e iPad. Espera aí que eu já dou um jeito aqui, gente. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver aqui, como é que nós vamos fazer isso aqui? Porque eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque eu queria colocar o meu iTunes aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Bem, é o seguinte, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu não consegui colocar o meu iPad dentro do meu computador, tá? Então, Isso aqui que vocês estão vendo, cada um desses trequinhos aqui, são os aplicativos para iPad que eu já baixei, que são interessantes, tá? Ah, não, mas peraí, antes disso tem outra coisa que eu quero mostrar, peraí. Peraí. Eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês, porque tem alguns livros da Amazon que eu não mostrei para vocês. Vocês estão vendo, daqui a pouco, vocês vão ver aqui um monte de livrinho que é o meu aplicativo Kindle, tá? Então, olha só, tem o livro do Gatte Fossé, traduzido em inglês, tem aquele livro da Danielle Riemann, da Margaret Mori. Então, esse livro aqui é um que eu acho que vale a pena vocês comprarem, se gostam da parte de química, que chama Essential Chemistry for Aromatherapy, da Sue Clark. É o único livro que eu conheço bom, assim, bom digo, fácil de entender, né? É escrito de química. A Sue Clark, ela é uma jornalista, ela não é química, mas é uma jornalista especializada em química, nessa área de química, e ela escreveu esse livro para falar da química para os aromaterapeutas. Então, é claro, tem livro de química que não é para aromaterapeuta, mas esse foi escrito para isso. Então, é um livrinho bastante interessante, que explica de uma maneira muito prática os conceitos básicos de química para quem lida com aromaterapia. Custa pouquinho na Amazon, acho que vocês vão pagar no máximo R$ 30, tá? E aí abaixa na versão e-book. Só que esse livro veio com problema. Eu mandei um e-mail para a Amazon, eles estão contatando o fornecedor, só que, sei lá, fornecedor não sei onde é que tá, então até voltar essa resposta, porque tem algumas imagens faltando nesse livro, tá? Mas é um livro interessante para vocês comprarem. O próximo livro que vocês estão vendo aqui, que é uma capa roxa com uma foto de uma florescência de lavanda, é o livro da Andrea Butti, que é a dona daquela escola online de aromaterapia que chama aromahead.com. E ela escreveu esse livrinho que se chama Essential Living com trocentas receitas de óleos essenciais, tá? Então é um livro baratinho para a gente comprar na versão Kindle. E a Andrea Butti, ela é tipo a Samia Maluf do Brasil, porque publica um monte de receita pela internet e são receitas muito bacanas. É uma pessoa muito agradável, assim como a Samia, né? Então é legal vocês conhecerem essa bibliografia que ela disponibiliza. Depois tem aqui a capa do livro do Lane, da Shelley Price, que eu já comentei. Da Valerie Ann Orwood, tem um outro livro sobre crianças, que é esse Aromatherapy for the Healthy Child, né? E aí, esses outros livros que vocês estão vendo aqui na minha página, é tudo livrinho que você paga assim, R$ 2, R$ 0,99, que existe dentro da Amazon, com pranchas de óleos essenciais. Então, tem até um aqui que eu baixei, mas não li ainda, que é o Aromaterapia para Perder Peso. Uma tal de Sarah Patterson. Então, quando vocês não têm nada para fazer, vale a pena ficar navegando na Amazon, que tem vários desses livros que nem custam nada, que são dados de graça. E aí vale a pena ler para ver que você peça alguma coisa de interessante. E aqui embaixo tem um outro livro da Mandy Eftel, que é genial, que fala sobre a criação de perfumes sólidos, né, feitos com cera, que chama Senses and Sensibilities. Então, da Mandy são dois livros, aquele que ela ensina a fazer perfume, que é o Essências e Alquimia, que está traduzido em português, aquele para culinária, que ela fez em parceria com outro cara, e esse outro livro que está em inglês, que ensina a criar perfume sólido, tá? Então, esse acho que seria o que eu achei mais interessante recentemente na Amazon, em versão e-book. Muito bem. Conseguiram ver alguma coisa? Porque tá meio complicado, né? Então, eu compro tudo na Amazon brasileira, só que esses livros todos são em língua estrangeira, porque quando a gente compra na Amazon brasileira, a gente não precisa pagar IOF. Porque se você vai comprar na Amazon dos Estados Unidos, você paga o mesmo preço do livro em português. Desculpa, em moeda brasileira, em real. Só que você paga o IOF. Então, se você compra o livro que está em inglês pela amazon.com.br, você já paga o livro em real sem passar pela história do IOF, tá? Malu, depois eu passo esses outros aí, tá bom? Fique tranquila. Deixa eu só rapidamente terminar minha palestra aqui, senão o povo vai começar a brigar. Tinha 90, agora já tem 68 pessoas na sala porque está ficando muito tarde. Então, dos aplicativos para iPad, eu selecionei os que eu achei mais interessantes. A maioria desses aplicativos é gratuito E o mais caro que eu achei custou acho que 4 dólares e 99, que dá em torno aí de uns R$ 10 mais IOF, né? É, mas que ainda assim vale a pena ter, que seria o aplicativo da Andrea Butti, da escola aromahead.com. Então, o que que tem aqui de aplicativo legal? Tem os aplicativos da Young Living, que é aquela marca norte-americana do Gary Young, tá? Depois tem o aplicativo de uma marca norte-americana de aromaterapia, que se chama Auracácia. Como é que é? Auracácia. Que é interessante. Deixa eu passar o nome dos aplicativos para você. O Young Living Oils, que passa pranchas de óleos essenciais. O My Young Living. Não, os caras são muito bons em marketing. Que você tem o catálogo de todos os produtos da Young Living. Depois você tem um outro aplicativo que se chama Aromahead, que é o aplicativo da escola da Andrea Butti, que eu falei para vocês, que é um aplicativo que traz várias receitas, tá? Tem um outro aplicativo no iPad bonitinho, só que o único inconveniente é que ele é todo feito com medidas não decimais, né? Não métricas, né? Tudo em onça, pounds, aquela coisa toda, que é esse drop-drop, tá? Então, esse aplicativo não vai dar para vocês verem aqui. Ele é para iPhone, na verdade. O que que é legal? Você coloca. Não dá para ver nada aqui por causa da imagem. Mas, enfim, você coloca a quantidade de óleo carreador que você quer. Depois, você coloca a concentração de óleos essenciais que você quer nesse carreador. Clica em calcular e já te dá o número em gotas. Só que o problema é que ele não usa em mililitros. Ele usa tudo em onças, em libras, aquela coisa toda. Então, a gente teria que fazer um novo recálculo. Isso acaba sendo complicado pra gente, né? Depois existe um outro aplicativo para iPad que se chama AromaFish, que é um aplicativo com indicações e pranchas de óleos essenciais bastante extensivo, mas muito rico mesmo, que vale a pena vocês abaixarem. Depois tem um outro que chama Aroma. Desse jeito que eu falei aqui, nem sei como é que pronuncia, aromaterope, aromateropai, não sei como é que pronuncia, que é o mesmo esquema, são fichas e pranchas de óleos essenciais para a gente poder pesquisar. E deixa eu ver qual que é o outro que é mais interessante aqui. E um que se chama Aromatherapy Guide, eu tô dando para vocês o nome tal como ele é colocado no, na Apple Store, tá? Que esse guia é interessante porque você consegue pesquisar a indicação de óleo essencial, seja pelo nome popular dele em inglês, seja pelo nome botânico, seja pelo tipo de doença que você quer, tá? Então fica uma outra dica de aplicativo para Apple também. E finalmente, um último aplicativo da Apple Store, que é o DK Aroma, que eu achei legal também porque vai nesse mesmo esquema de você navegar entre as pranchas dos óleos essenciais. Só que daí o que é legal é que ele traz receitas de óleos de massagem, hidrolatos, ele traz receitas para shampoo, receitas para espuma de banho, tudo com óleo essencial. E você consegue fazer essa navegação toda. Então, hoje em dia é o que eu falo, não precisa mais ficar aprendendo receita em curso. Você vai aprender em curso o que é importante e receita você pega na internet depois, né? Porque tem muita coisa disponível hoje. Tá muito gostoso estudar aromaterapia na atualidade, tá? Esse livro que você está perguntando para mim é Scents, como é que é mesmo? Aromas é Scents and Sensibility. Mas depois eu passo isso para vocês, tá? Ah lá, a Tayana já pegou ali, que bom. Tá ali o nome, tá? Obrigada, Tayana. Mas depois esses nomes que não estão nos slides eu passo para vocês, tá? Gente, então acabou. Da minha parte tá resolvido. Passei o que eu tinha que passar para vocês, tá? Agradeço demais por vocês terem comparecido à palestra. Veio um número bastante bom de pessoas. Eu queria ter me organizado melhor, mas como eu falei para vocês, o Fábio marcou essa palestra justamente nas 3 semanas em que eu não teria disponibilidade para refazer ela, desde março para cá. Eu gravei a palestra, depois lá na fanpage da Casa Mai, no Facebook, eu vou colocar o link para vocês poderem baixar o MP3, tanto da palestra, tanto o MP3 da palestra, quanto os slides. E aí eu vou organizar essas outras informações que eu passei agora aqui para vocês, os nomes desses livros que eu comentei, mas que não estão nos slides, eu coloco lá na fanpage também do Facebook, tá? Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma angústia, algum comentário, algum incômodo para passar para mim? Eu nem dei oi para todo mundo que eu conheço aqui, a Beth que está aqui, a Suzy, o André, tem tanta gente que eu conheço, a Carolina. Puxa, nem dei oi para vocês, desculpa, viu gente, mas foi meio corrido, tá? Que eu gosto de começar o curso perguntando quem que é, quem que não é, mas dessa vez não deu mesmo, né? Tá? Muito agradecida por vocês terem vindo. Deixa eu só ler o que vocês estão fazendo de pergunta aqui. Ai, Mara, que parou o curso dela para poder dar o curso e eu atrasei, desculpa, prof. Eu atrasei, vão correndo, meninas, vão correndo fazer o curso. Eu atrasei o curso de vocês. Hoje vocês vão dormir meia-noite. Paciência, desculpa, desculpa. Vão lá fazer o curso. Obrigada por terem vindo, viu? Ô, Michelle, eu adorei ir para São Paulo. Gastei tudo que eu não devia em São Paulo, né? Porque é uma cidade que convida ao consumo. É muito difícil a gente não consumir em São Paulo. Livro de óleos essenciais em cabelo. Daniela, eu acho que o livro do Marcel Lavabre, você vai encontrar várias formulações para cabelo, tá? Que é esse aqui, ó. Aromaterapia, a cura pelos óleos essenciais. Tem várias informações de cura, de formulação para cabelo. Além disso, o próprio livro da Samia Maluf, que é aquele pequenininho que eu mostrei logo no começo, e o livro do Adão, né? Tá? A Mandy tem site, ironia se chama aftelier.com, tá? aftelier.com. Muito agradecida, agradecida, tô agradecendo, deixa eu só ver aqui mais aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Recomendo algum curso de aromaterapia para iniciante? Ah, tem vários, o Kelly. Tem o do Ibra, que é um curso muito bom. E me diga em que cidade que você está, Kelly, que eu já te digo com quem que você pode estudar. Agradecida, Débora, site já passei, deixa eu ver. Ah, a Emília estava aí. Obrigada, Emília. Obrigada. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Marta, não sei ainda do grupo de estudo. Eu tô querendo escrever uns 5 cursos novos, então eu tô meio de molho esse semestre, tá? Livro sobre óleo essencial para disfunções estéticas femininas. Roberta, agora você foi fundo, hein? Vamos lá. Disfunções estéticas, ou seja, as disfunções que são hormonais, não é isso? Você tá perguntando para mim, né? As disfunções que são causadas por hormônio, né? Então, olha só, teria o livro que eu mencionei para vocês em francês, do... Nem sei onde é que tá, que fui jogando os livros tudo aqui para baixo, já não tô achando mais nada aqui, peraí. Que é esse aqui, né, do Paul Beleche, né, que é o Tratado de Fitoterapia e Aromaterapia, volume Ginecologia, que fala sobre isso, só que é um livro que tá em francês e, né, não tem em português. Aí, depois, teria aquele livro que eu mencionei para vocês, esse aqui. O da Meg de Serran, que ela, mas não fala só das disfunções estéticas, né? Mas fala do modo geral. Então acaba abordando também as disfunções, as disfunções estéticas, que são as disfunções hormonais, que também está em inglês. No mais, eu diria para você que os livros aquele da Danielle Festi, em francês, Uma Bíblia des Huiles Essentielles, eu acho que seria o mais indicado para você estar adquirindo. Tenta ver alguém que vem da França e traz para você o livro, porque realmente vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Curso para iniciante em Santa Catarina. Pera aí, que eu já falo os negócios de curso aí para vocês. Campinas, Atibaia, tá bom, já falo. Rio de Janeiro, tá. Deixa eu só responder para vocês. Tá, então de dúvida agora só tem com relação a curso, né? Então, gente, eu fico meio na saia justa de ficar indicando os cursos do Ibra para vocês, porque tem pessoas de outras escolas aqui na palestra também. Mas eu sou professora do Ibra, né? E o Ibra tem um excelente curso de introdução à aromatologia, que seria a escola francesa, né? Então, eu recomendaria ele para quem é iniciante. E aí, o Ibra tem professores espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem a Suzy, que está lá em Cuiabá, que estava aqui na palestra. Tem a Tatiane, em Porto Alegre. Tem o André, em Belo Horizonte. Tem a Lenira, em Nova Iguaçu. A Deise Fonseca, em Niterói. Tem a Kênia Levisky, em Brasília. Ela também, a Kênia, está sempre viajando para São Paulo para dar curso. Tem o Eu, aqui em Curitiba. Quem mais? Quem que eu estou esquecendo, Suzy? Tem, então, aí vocês podem entrar lá no site do ibraaromatologia.com.br, que tem lá a grade de cursos, tá? Bem, aí na Bahia tem a Thelma Insuela, só que a Thelma Insuela, ela não dá o curso de introdução do Ibra, tá? A Thelma Insuela, ela tem na Bahia um curso de formação de aromaterapia, que é dela, e ela tem o curso de psicoaromaterapia, que é dela também. Esse curso de psicoaromaterapia até tem certificado do Ibra, mas o curso de introdução à aromatologia a Thelma não dá, mas é uma maravilhosa professora. Minha professora também, já fiz dois cursos com ela, tá? Tá lá na Bahia, pode dar esse curso. Depois, em São Paulo, a gente tem algumas escolas de aromaterapia que fornecem formação para iniciantes. Então, a gente tem os cursos da própria Aromaflora, a presidente fundadora da Aromaflora está aqui, a Emília Kiohara. Depois a gente tem também os cursos da Abraroma, que é da Sandra Spire. A gente tem os cursos da Sâmia Maluf, na Escola by Sâmia. Tem os cursos da Academia Penny Price, lá em, também em São Paulo e Campinas, tá? Não sei quem que perguntou de Campinas. Em Campinas também tem a Carla, da Aromaluz. Tem que pesquisar isso no Google, que também dá cursos de formação. Aí depois a gente tem, viajando pelo Brasil, os cursos da Terra Flor, que é lá do Cerrado, então tem gente dando curso de formação nisso também. Quem mais aqui que eu me lembro? Tem tanta gente dando curso de aromaterapia? Esqueci de mais alguém? Rio de Janeiro? Ah, tem a Malu, claro, que a Malu, uma querida lá do Rio de Janeiro, que também dá curso de psicoaromaterapia. É que eu estou pensando em escolas e não estou me esquecendo das pessoas que não são filiadas a nenhuma escola, por isso que eu esqueci da Malu. Quem mais? Me ajudem aí, vocês que conhecem. Então, acho que acho que são essas informações que eu poderia passar para vocês, tá? A Vida Botânica, sim, a Sandra Spire é uma aromaterapeuta pioneira no Brasil, né? E a Vida Botânica, ela tem o curso de psicoaromaterapia vibracional, que é uma coisa que é dela, né? Não, o Fábio da Laza é o Ibra, né? Por isso é que eu não falei do Fábio. A Vera, da Penny Price, em São Paulo. Então, isso, a Renata, da Bioessência. Obrigada, eu estava esquecendo dela, Adriana, isso mesmo. O próprio Fernando Amaral, da WNF, eu também estava esquecendo dele. Quem mais que eu me lembro aqui que tem? Aí, pela internet, eu dou alguns cursos pela internet, inclusive esse de iniciação do Ibra e o Saúde 1. Mas quem gosta de fazer curso sem ser ao vivo pela internet, porque quando eu dou curso pela internet, é ao vivo, que nem eu estou fazendo com vocês. Mas tem em inglês os cursos da aromahead.com, tá? Da Andrea Butch, lá dos Estados Unidos. Então, ela tem alguns cursos de aromaterapia pela internet, só que é tudo em inglês, né? E não é presencial. Presencial não é mesmo, não é ao vivo. Você tem que ficar estudando sozinho lá pela internet, tá? Acho que seria isso. Agora, os cursos do Ibra, que eu falo porque eu sou professora do Ibra, são cursos excepcionais, que vão falar da aromaterapia nessa abordagem francesa, que fala não apenas do uso externo dos óleos essenciais, mas também do uso por ingestão, né? E aí o site está lá. A formação do Ibra. Eu já fiz uma palestra sobre formação em aromaterapia. Depois, até se houver procura, eu posso repetir essa palestra. Uma palestra de uma hora e meia, em que eu falo como se formar aromaterapeuta. E aí eu até posso ver se o Fábio quer que eu repita essa palestra, eu posso dar ela de novo para vocês, tá? No mais, gente, é isso, né? Chega, né? 10 horas, nossa, vão dormir, tá bom? Eu tô quentinha, porque eu tô no meu escritório, tem ar-condicionado, mas vocês, de repente, estão com muito frio aí, vão dormir, tomar um chazinho, coloquem uma lavanda bem gostosa no quarto agora, de repente põe junto capim-cidreira junto com uma lima da Pérsia, alguma coisa assim, que o quarto vai ficar bem gostoso. Agora, quem está resfriado, manda ver no eucalipto robusta, ravensária aromática, né? Coloca ali também, de repente, um grapefruit para ficar mais agradável e fica muito bom, tá? Ó, muito agradecida, gente, tá? Obrigada. A gente se vê pela internet, então. Tá calor, né? Ah, que delícia. Eu nem sei mais o que é calor. Eu peço sim. Fique tranquilo, tá bom? Beijo, gente. Eu vou sair para poder dar atenção para minha family. Tchau, tchau. Beijinho para vocês.